Fala, galera! Estamos começando mais um Bem-Amiches! Eu sou o Evandro e aqui comigo temos o Sirvini! Mais um novo Cavaleiro de Fênix. Temos o Godaka! Eu queria compartilhar que a memória mais triste que eu tenho na época do Orkut foi o cara que fez uma música pra Jubileu dos X-Men. Vocês lembram disso? Ah, vai tomar no cu, meu. Vai pro próximo, por favor. Até achei aí. Não, nem manda. Bah, não manda, cara. Por favor. Já foi. Bah. Não só, agora vai ser fundo do podcast essa música em loop. Nossa, não vale a pena. Eu ia pedir pro Evandro o favor botar no final. Botar no final, mas eu queria a trilha sonora desse podcast de Slayer. Por favor. Pedido especial pro coração do Vini. Vamos também, Zest! Eu vou continuar a minha saga. A minha versão vai ser uma história. Sábado passado eu fui fazer a feira e veio uma guria me entregar um folhetinho do Minha Casa Minha Vida. Pô, lindinha, princesinha, né, cara? Aí eu olhei assim, ela. Você tá aqui um folheto, Minha Casa Minha Vida. Eu olhei, minha filha, eu te dou minha casa e te faço minha vida. Morreu três pedreiros, cara. Ela deu uma risadinha assim e foi embora. Não esperava menos, gente. Muito obrigado. Não esperava a morte, pelo menos. Eu queria dizer que isso só ficou melhor com a trilha sonora do cara cantando a música do Jubileu. Obrigado. em algum lugar, uma parede se rebocou sozinha depois dessa. E hoje temos também a presença de Thiago Messias. Atendendo a perdidos. Esse foi sua apresentação? Desculpa. Tá tudo bem. Então, galera, estamos aqui novamente reunidos para falar de coisas que irritam a gente. Já estamos na parte 13 e a lista só aumenta. Então, vamos começar logo essa porra irritante. Cara, eu odeio gravar essas entradas, velho. Pá, eu acho uma bosta, cara. Galera, vamos começar aqui com ele, Sirvini. Ah, obrigado. Eu me sinto muito mais especial agora. Eu tenho carta branca pra falar mal de quem eu quiser, pra falar qualquer coisa hoje ou... Não, vai ter que... Cara, segue o teu coração. Qualquer coisa a gente coloca uns pi, porque pi é legal, saca? Se você quiser começar, já manda brasa, porque você deixa pro final, fica meio corrido, Vini. Então pode começar já logo. Não. Tranquilo, então. Cara, eu odeio. Tá aquele que é o youtuber, eu queria que ele tivesse. Caralho, velho. Eu odeio esse cara, meu. Tipo, esse cara, ele consegue proferir a maior quantidade de merdas que eu já ouvi alguém falando. Em menor tempo possível, cara. Tipo, ele deve ser, tá ligado? Pá, velho, eu tenho muita raiva. Poliglota. Se eu enxergasse esse cara na rua, provavelmente eu correria e eu juntaria ele com tipo, dois pés no peito. Tá ligado? Eu tenho certeza que o Marcel me ajudaria a surrar ele. Eu tenho muita raiva desse cara, velho, tá ligado? Tipo, eu acho que se tivesse uma Olimpíadas pra ser uma pessoa imbecil, idiota, que merecesse levar um tiro no cu, talvez esse cara ele ganhasse, meu. Porque, tipo, ele consegue zoar. Não, eu não vou nem dizer que zoar, cara, porque às vezes quando tipo, uma pessoa tá zoando, tu até dá a entender que, tipo, poxa, beleza, é uma piada pra conscientizar os malucos a respeito do assunto. Não, meu, o maluco literalmente falava que, tipo, refugiados eram uma coisa ruim. Tá ligado? Tipo, que pessoas mereciam coisas ruins acontecendo na vida delas. A que merece ruim acontecendo na vida dela é tu, cara. Tipo, sei lá, tu merecia que um meteoro caísse no teu olho, tá ligado? Tipo... Cara, você quer o suprassumo do filme, cara? Tinha um vídeo do Nando Moura falando sobre... Cara, eu prefiro falar do Rock'n'Roll Jesus, porque ele, né... Porque ele tá quase no nível desse cara, meu. Mas esse maluco, velho, ele, tipo... Tá ligado quando tu falou do Davos no podcast de Pim de Ferro? Tipo... Não gostei desse joelho. Não gostei. Sou eu e esse cara, tá ligado? Eu não gosto desse cara. Tipo... No exato momento, eu tô sendo uma pessoa horrível e tô desejando uma morte mais horrível ainda pra ele. Tá YouTubers em geral, cara. Eu tava... Eu tava esperando o Vini... Não, o meu caso especial é com esse cara, tá ligado? Eu tava vendo o meu irmão... Meu irmão é pequeno, cara. Ele tava vendo um vídeo de um maluco arrancando um dente, tá ligado? Aí eu li, que caralho que você tá vendo, moleque? É um moleque com voz de pato. Que deu de arrancar um dente, ele começa a começa a gritar, porra, e tipo, ele tem 10 milhões de seguidores, tá ligado? 15 bilhões de seguidores. É, cara, youtubers que fazem coisas idiotas, né? Tipo... Cara, eu queria que o tivesse um seguidor que preferência a todos no... Eu nunca ouvi falar desse cara, eu acho muito estranho. Tipo, também não. O Vini desejando tanto mal, assim, tá ligado? Faz o seguinte, digita lá o nome dele no YouTube e assiste os vídeos dele falando sobre a França. Assiste os vídeos dele falando sobre política, porque ele é um ótimo futurólogo, cara. Ele é maravilhoso, cara. Eu tenho vontade de pegar uma arma e dar um tiro na minha cabeça, voltar e me matar. Eu vi um vídeo dele falando ao mesmo tempo sobre Bolsonaro e Terra Plana, então já deu pra entender o nível do cara. Então, eu não preciso dizer nada, cara. Pra vocês terem ideia do tanto de raiva que eu sinto desse filho da puta, cara, eu nem falo sobre ele, que é pra não dar audiência, cara. Eu não digito o nome dele no meu browser, que é pra não ter referência nenhuma dele no meu histórico, cara. Eu não falo tem, sobre tem, ele. Tem o que é legal, Vini, que é um... Que, por alguma razão, esse cara conseguiu registrar o canal Ciência de Verdade. Opa. Aí o que ele fala? Ele acredita em Terra Plana, acredita em conspirações internacionais, e acredita em socialismo. Acredito, vão botar a cabecinha. Assim, ó, eu não tenho nenhum problema com esses caras, eu quero que eles acreditem em vida. Eu só quero que esse tome. Eu quero que. Pode botar vários pis aí que eu quero que esse maluco. Tá? É só isso que eu queria dizer. Agora eu entendi por que o Vini nunca fica. Não, isso aqui é só a cobertura do iceberg do spot primeiro, né, cara? Tipo, mas eu quero acrescentar os youtubers em geral, porque principalmente esses fazem coisa idiota, tipo, entrar numa banheira de Nutella, tá ligado? Eu vou me mandar por correio pro Evandro, tá ligado? Sim! Vini, faz isso, cara, tá ligado? Sim, eu vou fazer isso, cara. Eu vou fazer isso. Vai ter uma caixa pra mim e outra pro meu ódio, que vai ser muito maior. O Vini, tipo, a gente vai abrir a caixa, vai ser o Vini dando tiro em todo mundo, tá ligado? Então, puto. Cara, tá ligado esses malucos que entram em shopping metralhando as pessoas? Eu entendo eles, cara. Ah, mas o rei dos youtubers escroto é o... Como é que é aquele Felipe... Felipe Neto. Nossa, cara, esse cara, é o rei dos babacas. Felipe, cara. Neto é gente boa perto deste filho da puta que eu falei. Ah, não, okay? Acho difícil, Vini. Cara, se tu acha difícil, pega uns 4 vídeos pra assistir dele. De quem? Se tu gostar dos vídeos, te encerrou nossa amizade. Vamos ser ex-amigos. Não, tá bom, tá bom. Felipe Neto, ele, pra mim, ele é o... É assim, o auge da escrotidão. Mas deve ter realmente coisa pior. É que não perco tempo assistindo. Vocês reclamam que eu fico lendo mensal da Marvel. Cara, pelo menos eu não perco meu tempo vendo youtuber. Cada um é masoquista do jeito que lhe convém, né? Tu lê mensal da Marvel, eu vejo filme ruim. Mas eu não assisto o canal desse cara, velho. Não dá, velho. Eu não assisto nada, não sigo nada de YouTube, raiva. Cara, não, nada de não, ódio é um sentimento muito forte para as pessoas alimentarem, tá ligado? E eu odeio esse cara. Então eu não assisto nada dele. Porque, tipo, se eu já quero dar uma facada no cu dele agora, imagina se eu continuasse assistindo, velho. Deixa eu fazer a próxima aqui. Godoka. Deixa eu ver aqui na minha listinha. Ok, eu tenho um hábito que eu aprendi com os meus pais, e a Tayana faz também, que toda vez que a gente vai pra algum lugar com mais pessoas, com mais lugares, a gente vai se sentar no cinema, no restaurante, no ônibus, em qualquer lugar. A gente mapeia o local, buscando todas as crianças, e se senta no lugar mais distante. Justo e inteligente. Justo. Aí, por exemplo, se meus pais vieram pra cá, a gente foi no restaurante. Aí não tem muito o que fazer. A gente foi num restaurante aqui pra almoçar. O restaurante é grande, assim, ele fica muito cheio à noite e tal. Então ele tem uma partezinha ali no self-service, que é onde fica mais cheio de dia, e tem um tanto de cadeira e mesa do outro lado, assim, ele faz tipo um L. E a gente se sentou no L, não tinha lugar nenhum. Tudo vazio, sabe? A gente foi e sentou num canto, porque lá dentro tinha um tanto de criança que tinha sido primeira comunhão. E a olhada tava tudo saída, né? Com a bênção de Deus da igreja. A gente foi e sentou no cantinho, tá lá comendo. E chega uma desgraça de uma mulher, mais cinco crianças, porque ela resolveu cristianizar todo mundo que ela conhecia abaixo da santidade. E senta do lado. Sério, tinham mais 50 lugares disponíveis longe da gente. Ela senta do lado com aquela pirralhada da teta. Eu detesto esse povo que vem com criança e senta do seu lado. Eu sou aquele tipo de pessoa que, quando a criança começa a fazer birra, pular, cai e abre o queixo no chão, eu olho pro lado e falo, bem feito, alto, que é pro povo sair perto. Eu já fiz isso. Pra você ter ideia, eu tava uma vez num bingo de igreja. O moleque passou correndo assim do meu lado e me deu uma cotovelada no rim. Ele fez isso uma vez, duas vezes. Na terceira, o meu pé escorregou para o lado e o moleque beijou o chão. Eu tinha 26 anos, ele tinha 5. Foda-se. Ele não correu mais do meu lado, tipo, os pais dele estavam do outro lado da... Ele não correu mais do teu lado, em compensação ele respirava por aparelhos no teu plantão, né? Exatamente. o moleque caiu, eu ainda puxei o pé rapidamente pro lado e falei, nossa, coitadinho, cara, que coisa. Vai lá pra perto dos seus pais. Porra, amor, igual um saco de bosta. Um prato de bosta, exatamente. Porra, Godoca, você não te condena porque já fez a mesma coisa, cara. Ah, nossa. Cara, eu só não te escondendo porque eu queria fazer pior com esse maluco que eu falei antes, cara. Não, cara, a minha avó é desse jeito também. Minha avó vai. O programa social da minha avó é em velório em mim, né? Minha avó tava na cital e tinha um moleque subindo no banco e pulando e subindo no encosto, assim, das costas. Aí essa porra é tudo madeira encerada, né? O moleque pisou em falso, escorregou, deu aquela sentada de cavalo, começou a chorar. Aí, antes da minha avó falar uma coisa, um cara dois bancos atrás falou, tava demorando. A mãe pegou a criança com o maior bico do mundo e saiu da igreja. Eu já vi criança derrubando as pias de batismo, cara. Tá ligado? Caralho, tipo, velho. Tipo, por que é outra coisa que irrita, né? Que é esses pais que andam no limite. Eu entendo o Godoca ter raiva da criança, do Godoca botar o pé pra criança, mas eu particularmente, eu assim, quando eu fico com raiva do negócio, eu não consigo ser dissimulado e não demonstrar isso, tá ligado? Então eu não ia conseguir botar o pé pra criança e dizer assim, ah, coitadinho, eu ia provavelmente botar o pé e dizer assim, se fudeu, filho da puta. E se alguém viesse falar alguma aqui coisa... Aqui quebrada é assim, eu ia direcionar minha raiva pra onde ela tem que ir, tá ligado? Pros pais, cara. Porra, vai tomar no cu, cara. Tu tem uma porra de uma criança. Criança, todo mundo sabe, cara. Criança é uma arma, cara. É uma arma. De destruição em massa. Caralho, vai tomar no cu. Eu já vi um gurizinho, cara. Ele era pequenininho, tipo, ele tinha a altura da minha perna, mais ou menos. Mas ele veio numa velocidade tamanha em cima de uma véia, cara. E uma véia que era bem fornida, tipo eu, tá ligado? Só que velha. Tipo, mulher. Tipo, era uma bicha grande. Mas o moleque veio numa velocidade tamanha, cara, na direção dela. Que ela caiu com as pernas pra cima, cara. E a velocidade do garoto não se alterou em nada, cara. Caralho. É como se a velha não existisse. Se não fosse. Pô, por que você não deu um chute no pé do moleque? Aí veio assim pra nós falar, eu pensei que se fosse da polícia. Quebrado, sei lá. É um moleque que tem o poder de derrotar a inércia, né, cara? É o famoso objeto. É, imparável. Imparável contra o objeto. Com força inamovível. Inamovível. Caralho, velho. Esse moleque aí é derrotar o Invernaut, cara. Tô ligado. Na verdade, esse moleque é o Juggernaut, perdão. Eu lembro da história do Flamer, ele contando um dentista que ele tava esperando pra ser atendido. Tinha ele, o senhorzinho, e chegou a mulher com o moleque, e o moleque começou também a subir no pai, rasgar a revista, o cacete A4. E o senhorzinho que tava quieto o tempo inteiro abaixou o jornal e falou: não pode trazer bicho no dentista. E a mulher pegou a criança e foi embora. Eu queria ter presenciado isso. Fazer isso, né, cara? Eu queria ter. Se alguém sabe quem eu sou, se alguém me conhece, alguém mora na cidade, na mesma cidade que eu, aviso: mantenha os seus filhotes de Asmodeu longe do meu plantão. Vai receitar bezerra não, melhor, todo mundo. Né? Melhor é. Melhor que esse ódio do Godoka com criança, ele se retroalimenta, tá ligado? Porque esses dias ele tava reclamando ali. Porra, filha da puta, esperar 8 horas pra trazer a criança no plantão. Sim. O cara tá doente, fica pior, fica 8 horas em casa incomodando. Aí chega no plantão, tá lá, morrendo quase, e eu tenho que cuidar dessas merdas, crianças, cara. Aqui, cara, aqui a farmácia fecha às 10. Aqui a porcaria da criança tá lá tossindo, espirrando e catarrando. Exatamente. Tá lá catarrando desde as 3 horas da manhã do dia. De hoje vocês vão levar às 11 da noite. Quer que eu faça milagre? Cura pelas mãos? Tunica, menino, tá. Quer que eu pregue barro no pulmão das crianças e quer que eu cure ela como Jesus? Eu não sou Jesus. Tunica, essa cor de menino mesmo, Tunica? Eu nem tenho cabelo, cara. Chama o Dr. Fritz, né, cara? Vou fazer tapotagem. Vou bater no rosto da sua filha até as costelas dele quebrar pra ver se ele tira o cara todo. Esse final de semana me pediram pra fazer tapotagem, eu olhei e falei, negativo. Ué, mas eu não estudei pra fazer tapotagem, com licença. Ah, não dá, cara. Não, dá licença. Vou fazer tapotagem de mão fechada, cara, nas tuas costas. Você já levou tapotagem na orelha? Já levou tapotagem. Ô, Zeste. Vai lá. Vamos lá. Cara... É uma coisa bem simples, cara, que é tipo quando as pessoas pedem pra eu comprar alguma coisa pra elas comerem. Tipo, tipo assim, compra alguma coisa pra gente comer, cara. Tipo, eu não sei o que a pessoa gosta, tá ligado? Pô, isso é foda, cara, isso é foda. Sim, daí tu chega lá com pão, presunto e queijo, ai, mas eu não... Eu não gosto de presunto. Ai, não tinha mortadela? Não tinha pão italiano, não tinha não sei o que. Tinha, mas pô, você não falou o que você queria, então você vai comer esse pão com fezes e vai comer esta merda. Cara, isso me dá um ódio e uma agonia tremenda, cara. Aí quando você fala pra pessoa, não, o que, que você quer? Ah, não sei, escolhe alguma coisa, o que, que tiver lá eu como. Não vai comer, cara. Não vai comer. Traz um torresmo e uma cachaça, tá ligado? Come. É que aconteceu uma coisa muito tempo atrás com um famoso escritor de revistas nacionais brasileiro, não vou mencionar porque. Não que vai ouvir, mas tem gente aqui que conhece ele e vai me dedar. Mas, enfim, beijo, Guilherme. Não, é muito menos famoso. Não, sei lá, mas é muito menos importante. Que a gente organizou uma festa, a galera toda, vamos comprar um negócio aí no final do ano. Ah, e o cara, todo mundo deu dinheiro. E o que o cara que ia comer? O que não tinha. O que não tinha na mesa. A gente comprou uma porrada de coisa. Não tem tal coisa? Não, cara. Por que você não foi com a gente? Ah, cara, isso é uma parada que ela me irrita profundamente, velho. Porque assim, ó, eu quando eu vou participar de um churrasco, de uma janta, os guris sabem, eles me conhecem, velho. Eu não tenho toque, mas eu gosto do bagulho bem organizado, tá ligado? Então, tipo assim, ó, o que que fulano quer? O que que ciclano quer? Se vai me dizer qualquer coisa, meu, nós vamos comprar um monte de pão, um monte de linguiça, vamos fazer um salchipão ali, vamos tomar tudo no cu, tá ligado? Agora, o filho da puta que vai reclamar que não tem o que ele quer comer, depois que a gente fica meia hora organizando a caralha de uma janta, cara, e o cara fala assim, ai não, pra mim qualquer coisa. Aí chega na hora do bagulho assim, ai, eu não como isso. Enfia no cu essa merda, cara. Eu já xinguei, eu já esculhambei uma guria, cara, numa janta, porque a filha da puta não avisou que ela era vegetariana, cara. E eu tava organizando aquela merda e dela tava achando ruim, porque tinha pão, salsichão, tomate e alface. Caralho! Enfia essa merda, esse tomate, desse alface dentro dessa porra desse pão, e se tu não tiver achando ruim, enfia no rabo essa merda. Cara, isso lembra um aniversário meu, que foi uma amiga vegetariana, e tipo, não tinha nada vegetariano no osso, com exceção do refrigerante, sabe? E ela não tava refrigerante. Aí eu lembrei que tinha maionese, corri pra pegar a maionese, minha mãe tinha botado salsicha na maionese. Caralho, velho. Tua mãe entende, ou... é pão de alho e solidão, é só isso que você tem aqui. Caralho, o que é que põe salsicha na maionese, velho? Uma pessoa que não gosta de vegetariano. Alguém que é suave vegetariano, tá ligado? Obrigado, mãe do Godoka, eu já tenho uma nova receita. É Lilith? Não, mas presunto não é carne. Não, é tem essa presunto pizza, não é carne, o cara de presunto aqui. Falando pra André. Porra. Não, presunto não é carne, isso aí. Aquele dia eu não. Presunto não é carne. Não, mas eu nem fiquei com raiva aquele dia, cara. Só fiquei com pena mesmo, velho. Tá, tem uns bagulho que tu não dá. Ai, caralho. Ô, Thiago, vai lá. Cara, uma coisa que me irrita muito é fila. Porque nenhum tipo de fila é boa, cara. Tipo, fila do médico. Pô, você pode morrer na fila, dependendo do estado. Uhum. É, fila do banco. É uma desgraça, porque é uma coisa muito apertadinha, vai assim. Vai tomar no cu Itaú, seus filhos da puta. Eu odeio Itaú, cara. Vai se fuder Itaú. Banco de merda. Calma, Vini, calma. Concordo, é um banco de merda. Eu quero que Thiago fala. Mas, em contraponto, só deixando o Thiago terminar de falar, eu não tenho problema com filas, cara. Eu sou imune a filas. Se precisar ficar 3 horas na fila, eu fico. Claro, não pro hospital e banco, né? Mas assim, cara, no mercado vai demorar 50 horas, eu fico ali de boaça, cara. Então, o mercado é foda porque às vezes você tá com a cesta pesada, assim, e aí você fica esperando e começa a doer o braço. E, coloca e no chão, vai pular. Bota no chão, eu boto no chão, vou pulando com o pé. Cara, eu vou comprar um tomate, eu pego o carrinho. Eu pego o carrinho aqui, minha. Foda-se, tem um maço tomate e um pacote de Ruffles no lugar. Não, eu pego o grande, que é pra deixar atravessado, assim, na frente das pessoas. É outra coisa que irrita, pessoas que deixam o carrinho solto no meio do... Que eu passo, se eu tô de carrinho, eu passo batendo no carrinho dos outros, tá ligado? Pra abrir espaço. Mas tem uma coisa que me irrita, e eu acho que pode deve irritar o Thiago também, em relação à fila, cara. São duas coisas. Primeiro, pessoas que não respeitam a preferência, tipo assim... Esse é uma caixa de 10 volumes. Por que caralhos você está com 17,5 volumes, Márcia? Você não precisa dos 17,5 volumes desse caixa, Márcia. Você pode ir para outra fila, Márcia. Vai tomar no seu cu, Márcia. Sai dessa fila. Tá ligado? Tipo, esse caixa é para 10 itens, idosos, gestantes, pessoas com deficiência. Você não é nada disso, Márcia. Você merece câncer no seu cu, Márcia. Você está grávida aos 48 anos, Márcia? Não está. Não com está, 48 Márcia. Anos você pega ônibus de graça, Márcia? Você não está. Você está tomando 10 quilos de Voltaire por dia? Você não está. Então você não está em nenhum dos grupos. Cara, isso me dá muito ódio, velho. E todo outro bagulho desse tipo vai ter aquela véia que paga em moeda. Também. Mas isso não irrita tanto quanto quem fura a fila. Quer dar despertaralho. Cara, eu tenho um ódio mortal de quem fura a fila, cara. Se eu pudesse esfaquear o nego, tipo, facadinha de cadeia nas costas, tá ligado? Teve uma vez, ele tava na fila do lado assim de um display de suco, né? Aí veio um colega meu, a gente tava na fila assim. Aí veio a véia, gente, eu vou pegar um suco. Começou a ver os sucos. Aí ela pegou o suco e ficou no lugar. Na minha frente. Eu olhei pra ela. A senhora já pegou o suco? Ah, peguei, sim. E tá na fila? Tô. Eu também tô. Vai lá pra trás. Tá, cara. Mas daí aí nós vamos discordar da seguinte maneira. Se era uma fila de preferência e ela é uma senhora... Não era, cara. Não era. Ela poderia ficar na sua frente. Ok. Não mas era. Ela fez errado porque ela poderia ter pedido também. Sim, exato. Posso, mesmo que fosse de preferência, se ela tivesse. Não, mesmo que não fosse, se a vaca tivesse me pedido. Eu deixava, é. Outra coisa. O problema é a malandragem. É, a malandragem. Mas uma coisa relacionada a isso que me irrita, cara, é tipo aquelas pessoas que visivelmente têm bem mais do que 60 anos e fica na porra a fila de gente normal, cara. Ele diz, não, o que, que o senhor não faz? Ah, não, quer aparecer, quer aparecer velho. Ah, não, precisa não, imagina, bem capaz. Eu consigo, cara, não, e tipo, banco funciona no horário desgraçado. Menos quem Itaú, trabalha da puta, cara. Em horário, não, qualquer banco, Vini, funciona no horário desgraçado. Quem cara, vai trabalha... ter muito pi nessa porra desse programa, velho. Desculpa, sim, mano. Quem trabalha tem... Passar pro seguir. E bota o pi engraçado pra porra, cara. E quem trabalha tem um horário de almoço, sabe? Só tem um horário de almoço ali. Aí, aquele batalhão, aquele exército, né? Legião dos Mortos-Vivos, de idoso, aposentado. Justo na hora de pi no banco, sabe? Dá vontade de chegar, ver aquele tanto de velho e falar, vocês são tudo um boy? Não tinha outro horário? Uma coisa que eu não entendo é fila de cinema. Como é que a pessoa pode demorar, sei lá, 5 minutos pra escolher um lugar no cinema, sabe? Por que que tem fila, pra, tipo, tem umas filas quilométricas que os caras formam antes, muito tempo antes, se o bagulho é marcado, tá ligado? Os lugares sabe, tá ligado quando, tipo assim, tem aquele túnel, e daí tu vê aquela luz no fim do túnel, assim, e daí, tipo, bah, agora encontrei o caminho, cara, os vezes me lembrou de um negócio que me irrita muito, cara, que as pessoas fazem isso no cinema e no ônibus, velho. Por que que o filho da puta que tá no lugar 10, vai até o final do ônibus procurando a poltrona 10, caralho. O 10 é no começo, não é no final, não, demônio. Sabe contar? Tu é o F. Tu é o F. Não é na primeira fila, filha da puta. A primeira é o A, caralho. Por que que tu vai na primeira fila procurar o F11? Ai, eu achei o A11. Cadê o F11? F11 deve estar no teu cu, caralho. Cara, isso me irrita muito, velho. Não é F, então a gente ofoca. Ah, vai tomar no cu, porque as pessoas. É tão prático e lógico, cara. O 1, ele vem antes do 2, porra! Tá ligado? A menos que seja, tipo, contagem regressiva, a lógica é inversa. E de qualquer forma, não é difícil entender essa porra. Ah, eu fico louco da minha cara com essa merda, velho. Ô, Thiago, tem mais alguma coisa sobre fila? Desculpa, Thiago. Sério mesmo. Então, eu tenho. Prometo que me interrompe mais, velho. Obrigado. Eu tenho um problema com fila, que é um espaço muito apertado, e tipo assim, sei lá, às vezes eu vou no banco, aí tem aquela fila de meia hora, alguma coisa do tipo, e aí você não tem o que fazer, você não tem reação. Aí tipo, ah, vou puxar o celular aqui, vou conversar com alguém, só que aquela fila é muito apertada, aí sempre tem alguém atrás de você que vai ficar fitando sua conversa, tá ligado? Pescoçando, né? É. Aí de repente, cara, você tá num papo isso, ali meio sensual, ou um papo meio criminoso ali, não sei. Manda fita. A pessoa fica fitando, cara, aquilo incomoda. Então eu não tenho. Eu fico sem reação na fila. Aí o que, que eu faço? Eu começo a olhar pra fila e fico imaginando que vai entrar uma pessoa e vai tropeçar e vai fazer um efeito dominó, vai cair todo mundo. Eu fico imaginando coisas assim. Vai levar todo mundo. Gordo e magro, né? Eu vou te ensinar a minha tática, então. Eu ouvi pra trás. Eu olho e educadamente eu digo, senhora, por gentileza, está encostando em mim, eu gostaria de manter uma certa distância. Obrigado. Eu sou germofóbico. Aí... Não que eu sou germofóbico. Eu sei, mas tipo, não gosto, cara. Não gosto, eu odeio contato físico desnecessário. É por isso que eu não vou em festa, tá ligado? Eu não fico no meio de gente, cara. Não fico. E às vezes, quando eu não quero pedir pra pessoa, tá ligado? Eu ponho a mão na cintura, tipo assim, eu deixo a mão na cintura com o cotovelo aberto, eu fico parecendo tipo minha mãe. Um sucareiro. É, tipo tua mãe. Eu fico parecendo um sucareiro. E eu fico girando, tá ligado? Pra bater com o braço nas pessoas pra elas ficarem longe de mim. Cara, eu tenho uma raiva. Eu tô imaginando o Vini varado assim com as mãos na cintura, cara. Tipo o rei do gado, tá ligado? É, aí tu põe no banner. Dando roda punk do cotovelo, né, cara? Tem que botar no banner um açucareiro com um elmo em cima, assim. Cara, eu acho que. Tá o rei do gado, isso, tá ligado? Não é nem por ficar olhando a minha conversa. Porque, tipo, quando tu tá ali, tipo, tu pode fechar a conversa e não ficar nela. Tipo, tu não vai te distrair, mas a pessoa não vai se meter na tua privacidade, tá ligado? Mas quando a pessoa tá dando aquela. aquela baforada no teu cangote, cara. Que ódio, meu. Nossa, eu viro e dou uma cusparada no olho, tá ligado? Por gentileza, você poderia ficar longe, tá ligado? Ah, meu, eu fico louco essas coisas, velho. Com licença, se o senhor quer comer o meu cu, por favor, espera eu baixar as calças, né? Eu tenho um colega meu que ele fica peidando em fila, cara. Isso eu faço em festa. Toda fila que ele consegue, faço em festa. Ele começa a peidar. Eu faço em festa. Ele é um cara bem velho, e assim, ele tava me contando que quando começou aquele pânico da AIDS lá nos anos 80, né, cara? Ele andava com um papel carbono, assim, uma folha de envelope carbono, escrito exame de AIDS, resultado. E ficava fazendo um cara triste, o pessoal abria espaço ao redor dele, cara. Caralho! Vai, meu. A única coisa que eu já fiz de escroto assim foi, tipo, quando eu tava numa festa num lugar que eu e o Coruja frequentamos aqui na cidade, cara. E aí um monte de mina ficou ao meu redor e eu olhei pra ele e disse assim, se você não sabe daqui eu vou começar a peidar. Daí uma me olhou e fez uma cara de nojo, daí eu disse assim, peidei. E elas começaram a ir embora. E eu me senti muito feliz. Aí tu peidou na mão e tirou na cara delas, assim. Desculpa, Thiago. Deu um Hadouken, hein? O desculpa, Thiago, hoje vai ser o novo beijo na Marcel, porque nós vamos usar bastante. O Zé já falou? Eu não lembro agora. O Thiago terminou de falar. Thiago, terminou? Ah, eu ia falar que tem mais um tipo de fila que é desgraçada também. E de repente, sei lá, você está ali no meio de um grupal, de uma orgia. Aí a moça fala, faça um fila agora que eu vou receber a gozada de cada um. E aí é uma fila desgraçada também, porque um pode encoxar o outro sem querer, um pode aguentar e gozar no amiguinho da frente sem querer. Então, nossa, é uma fila muito desgraçada. Não posso dizer também que eu me identifico com essa situação. No entanto... Ser deveras, né? Você estava falando de fila de hospital? Eu trabalho em hospital pequeno, né? Cidade pequena. Cara, infelizmente, incrível. Sei como é. Eu fico, tipo, 3 horas, né, coçando o saco com os pés pro alto. Sabe? Não chega nada. Fica 2 horas e meia, nada. Eu tiro meu jaleco, fico lá de fora assistindo vídeo show, bebendo água, sabe? É, nesse nível. De repente, cara, bate um horário, olho pra fora e tem, tipo, 7 pessoas em fila fazendo a ficha de atendimento. E, tipo, não tem ônibus aqui pra essa galera vir todo mundo junto. Eles combinam, vieram, cara. Vieram de combina. Caravana. É bizarro, bah, cara. A galera marca de fazer fila. Eu vou ter que contar pro Godoka essa, então. Minha avó chegou pra mim esse final de semana e disse assim, vou combinar com as meninas de ir tomar a vacina. Combina. Cara, eu olhei pra ela e disse assim, tá certo, pô, a senhora tem que tomar a vacina e tem que se cuidar mesmo. Eu virei as costas aí. Tipo, elas vão em turma tomar vacina, e quando uma tá ruim, elas vão em turma, cara. Hospital. Aí eles aproveitam, todo mundo se consulta, né, cara? Só que pro hospital então, não. Então, esse que é o problema, a galera que vai de comboio. É. Eu tô aqui mesmo, né, eu trouxe aqui o fulano, eu vou passar por uma pereba na ponta do meu pau há 15 dias. Cara, esse cara merece. Se você tem uma pereba na ponta do seu pau há 15 dias e você não fez nada, você merece se fuder. Sim, foi encher o saco do médico às 11 horas da noite. É, não, vai encher o saco do médico pra ele esvaziar o seu. Provavelmente tá postulando aquela merda ali também. Então vamos combinar, né? Olha o seguinte, eu vou passar essa pomada aqui e tal. Mas não tem nada que o senhor pode fazer agora, eu posso tacar fogo? Eu tenho o álcool, quente, eu tenho fósforo. Posso ser ferro quente, a gente resolve. Aquele de esquentar água, sabe, rabo quente? Sim. Marca o seu lombo igual o gado. Eu posso fazer uma coisa que vai terminar com tomia. Deixa eu falar a minha aqui, cara, pra encerrar a rodada, porque... Encerrar o podcast, porque foi metade do podcast e não fechou uma rodada ainda. A gente tá muito irritado hoje, tá ligado? Mas eu quero falar da minha, cara, que é o ir em cinema em dia barato, cara. Bah. Não vou mais. Que horror, cara. Eu cometi o engano de eu só consegui ir ver o Logan na terça-feira, né? Quando saiu o Logan. E eu esqueci que terça-feira era o dia barato do cinema. Cara, que visão do inferno, velho. Era maluco comendo Big Mac dentro do cinema, cara. Era genial. Era filha da puta. Eu não falo pior. Nada porque eu como nuggets com molinho. Ah, vai se fuder, gente. Cara, eu já fiz coisa pior, velho. Antes de eu começar a namorar com a minha ex-namorada, uma vez a gente foi no cinema. Eu acho que eu já contei essa história pra vocês, meu. E a gente foi no cinema e eu levei uma bandeja com 5 pastéis, que cada um parecia um mini tablet, tá ligado? E o mais foda foi que, tipo, eu passei o filme inteiro olhando e degustando aquelas maravilhas e eu caguei pra guria, que futuramente seria minha namorada. É, cara, é não, tipo... O filme tava legal, porra, a comida também. Antigamente eu ia, sabe, eu passava no mercadinho e pegava um chocolatinho ali, tá ligado? Tipo, uma coisa, um salgadinho, de repente. Mas os caras me entram e começam a desenrolar uns Big Mac, tá ligado? Não, tu é muito fraco, mano, tu é muito fraco. Aquele é cheirão de... Ah, vai se fuder, cara. É um novo conceito. Oi, Evandro. Na minha cidade, o povo leva X-Bacon de podrão. Caralho. Eu conheço pessoas que fazem isso. É outro nível, sabe? Cara. Tem um amigo da minha namorada que levou 2 X-Bacon pra ela e pra namorada dela, cara. Na bolsa. Eu não sei como que não fedeu, sabe, pro cara? A bolsa na hora de passar. Mas não é só isso, tá ligado? Tipo, tem o cara que tá contando todas as referências do filme pra guria, que não deve estar entendendo porra nenhuma. Ah, cara, tá, vai tomar no cu, cara. Tá vai ligado? Se fuder. O foda é quando o cara dá a referência errada. Daí eu fico mais louco ainda, cara. Isso aí é amigo do Batman. É, amigo do Batman. Quando eu fui ver o Deadpool, porra, cara, tinha um cara dando todas as referências que apareciam no Deadpool, e a mina, acho que ela tava muito puta. Eu pensei em chamar a atenção, e digo, não, cara, essa mina provavelmente vai chutar o cara assim que sair do cinema, tá ligado? Eu não vou falar nada. Tipo, ele merece, tá ligado? Mas, cara, e aí, tipo, tinha gente achando que o filme do Lobo era um filme de comédia, cara, que eu não sei que tão engraçado que eles acharam o filme. Eles eu acho que eu comentei contigo, né? Então, aconteceu a mesma coisa comigo. Tinha 2 gurias sentadas na minha frente. E eu fui no dia barato. Mas eu sou esperto. Eu vou de tarde, que não tem ninguém. E a criançada tá na escola. É, eu esqueci que era o dia barato, tá ligado? Eu, tipo, cometi um erro. Então, cara, e tinha 2 minas na minha frente, velho. E, lá, e tem uma cena no final que, tipo, é super emotiva e tal. 2 cenas, na verdade, né? Uhum. O Thiago já viu o Logan? Não, mas pode falar aí. Tá, quando. Pode falar que eu tô cagando. É, quando tu dá as 2 mortes, tá ligado? Eu sei que ele morre. São cenas, tipo, porra, são cenas super tristes e tal. Cara, as minas da minha frente estavam rindo! Tipo, uma sádica do inferno, tá ligado? Mas, Vini, era a mesma coisa, cara. O pessoal tava no filme do Deadpool. Monstro! Tipo, tava a luta lá de sanguinolenta pra caralho. E, tipo, a X-23 cortava a cabeça do cara fora, eles davam risada, velho. Sabe? E, tipo, o Xavier definhando, fudido, tá ligado? As pessoas achavam engraçado pra caralho. Eu digo, cara, que filme cara, depende de quem tá do seu lado, né? Puta. O Xavier dando aquele negócio lá, e eu já virei pra... na balada, muito LSD, ela começou a rir. Cara, eu me lembro quando eu fui assistir, tá, tudo bem que o filme é uma bosta, mas vamos lá. Quando eu fui assistir o episódio 3 do Star Wars no cinema, eu era um jovem, eu era um menino, eu não sabia nada. Eu só não joguei o dinheiro fora, como eu estava puto no cinema, porque o filme era uma merda. E aí um filho da puta começou a chutar a minha cadeira. Velho, eu levantei e olhei pra ele e disse, olha, que filho da puta. Vamos parar de chutar essa merda. Eu vou fazer contigo pior do que o Obi-Wan fez com aquela merda daquele ator de bosta ali. Que o Obi-Wan fez com o Hayden Christensen, né? Você nem esquece o personagem. O cara teve a audácia de me responder, ah, mas o filme já tá no final, deu no final está a sua vida, seu filho da puta. Eu olhei pro cara e falei assim, ó, cala a boca e não enche o saco, tá ligado? Daí ficou um climão, tá ligado, que dava pra cortar com um machado, e daí, beleza. Ah, vai tomando cu. Ah, eu falo, cara. Se é pra ser educado, eu sou, mas se é pra ser grosso, eu consigo ser pior. Quando eu dava mais moral, eu passei a dar menos moral com o tempo, mas quando dava muita moral, eu ia ver filme que a guria indicava. Eu não faço mais isso. Eu fui assistir o Harry Potter. Qual que é aquele que aparece aqueles fantasmas pretos lá? Não importa. Qualquer um. É o 3. É, esse aí. Interessa. E eu cometi o erro de ir no horário que tinha as gurizadas, tá ligado? E os moleques lá dando risada. Eles estavam se divertindo, na verdade. Só que eu vi que eu tava incomodando a guria que tava do meu lado, tava me incomodando. Ela tava prestando atenção no filme e não tava dando atenção pra mim. Caralho. Aí o que que eu fiz? Levantei e falei, seus putos, se eu tiver que ir aí, eu vou pegar todos vocês e vou jogar vocês na marginal. Aí que não sei quem tá nervoso, cara, me dá 2 segundos pra eu chegar até aí, cara. Eu vou aí, aquelas velhas, tá ligado? Eu vou aí, hein? Não, foi bom quando eu cheguei lá, porque eram uns moleques tipo gariba, tá ligado? Aí eu, não, eu falei, tipo, não sei o que. Não, espera um pouco aí, agora eu tô sendo homem. Então, o problema do dia barato no cinema é criança. Acho que já deu pra entender que eu não gosto de criança. É, a gente entendeu. Estamos vendo um padrão nesse comportamento aí. Vamos... Diferente de mim, que odeio todo mundo, tu é bem específico. Ah, vamos lá, que não compra. Vamos, é barato, não compra minha paz essa promoção. Deixa eu aproveitar que o Hellboy chegou agora. Sim. Você tá me ouvindo? Eu odeio chegar atrasado. Estou sim, senhor. Fala aí o teu. Fala o que te irrita aí. Tá na tua vez, chegou bem na tua vez. Sou uma pessoa tão agradável, tão tranquila, porque a única coisa que me irrita muito assim são pessoas, na verdade. Eu sou, por natureza, antissocial. Eu sou um cara que gosta de ficar calado, de ficar na minha. E eu odeio quando pessoas tentam interagir comigo, a pulso, sabe? Querendo que eu faça coisas que eu não quero, que eu fale, que eu converse. Principalmente em fila, por exemplo, em fila. Sempre tem um filho da puta na fila que vai querer... Puxa assunto. Voltando pra fila. Vem pra Minas, vem pra Minas, Amaro. Todo mundo puxa assunto na fila. Deus me livre, velho. Eu tava ouvindo o. Aquela olhadinha diz assim, tá cara amaciante, né? Pois é, né? Aí tu olha, tu só olha pra pessoa e não responde, ela continua. É, mas esse amaciante é bom, vale. Sabe o que é mais triste de tudo isso? Minha mãe é uma dessas pessoas. Minha mãe tá no mercado, aí ela tá olhando o negócio cara assim e faz. Aí eu tô com ela, ela faz, vixe, isso aqui tá muito caro, não sei o que. Aí passa uma pessoa aleatória do nada no corredor, ela olha pra pessoa e segue a pessoa com ele e faz, muito caro isso aqui, não sei o que. Como se a pessoa fosse parecer, tá, é mesmo? Porra, é verdade? Não tá nem aí. Mãe, pelo amor de Deus, não. Então, você viu o preço da macinha? Tá caro, minha senhora, todos vamos morrer um dia. Minha senhora, se fosse uma macinha pra alma, quem sabe me interessasse. É. Eu entro no ônibus, eu tenho uma cara assim não muito amigável, sabe? Eu entro no ônibus e sento no banco, e pra você ver como eu não gosto de contato com pessoas, já faço cara feia. E às vezes o ônibus lota, e a única cadeira que ninguém senta é que eu tô sentado, assim. Amaro, eu queria muito ter esse problema, cara. Eu queria muito ter esse problema. Eu não tenho, mas é porque eu sou gordo. Então, só que nem falei, porque às vezes pessoas do nível do zoeiro estivem sentado lá na pessoa. O pior é quando duas pessoas do meu nível tentam sentar nesses bancos. Aí, choque de monstro! Eu tenho um ombro largo, e a pessoa vem sentada do meu lado, eu tenho que tirar o ombro da cadeira e eu vou andando de lado a viagem todinha. É, isso é uma merda, cara. Foda. Fica naquela pose de boy band dos anos 90, né? Um ombro pra frente, um ombro pra trás. É, só falta instalar o dedinho. Ai, cara. Vamos zerar aqui de novo, Silvini. Ah, lá vai. Então, mais uma, coisa, né? Porque não vai dar tempo de fazer uma outra rodada depois. Eu tenho certeza que muitas pessoas elas sofrem desse tipo de problema. Assim, eu não gosto de emprestar livro. Vocês já vão ver onde isso vai chegar. Eu não gosto de emprestar livro. Eu não gosto de emprestar quadrinho. Eu não gosto de emprestar coisas às quais eu tenho uma ligação emocional forte. Porque tem algumas pessoas que elas simplesmente não têm respeito nenhum pelas coisas que estão emprestando. Uma vez... Há muito tempo atrás, quando eu era um jovem mancebo que dava moral, eu estava apaixonadinho por uma moça. E essa moça, ela gostava de Senhor dos Anéis, gostava dessas mesmas coisas, né? Que o jovem Sabine gostava muito naquela época. E eu emprestei para ela o meu primeiro exemplar do Dragões, Crepúsculo do Outono, do Dragonlance. E esta merda deste livro voltou todo cagado e com marca-texto nas páginas. Puta merda. Caralho, por que eu olhei faz pra, isso, cara? Eu olhei pra cara, mim. Com marca-texto, porra. Eu lembro isso é sacanagem. Eu lembro que eu gostava da guria. Eu olhei pra ela e disse, tá, mas vem cá, tipo... Você é retardado. O que aconteceu com o livro? Ai, meu sobrinho pegou pra brincar. Sabe como é que é criança? Eu olhei pra ela e disse, ó, desculpa, eu não sei porque as coisas que eu gosto e que eu cuido, eu não deixo perto de criança. Eu nunca mais emprestei o livro pra ela. Eu nunca mais falei com ela e eu descobri que ela estava apaixonadinha por mim e eu desdenhei a moça porque ela fudeu com o meu livro. E isso foi o início de uma grande saga. A saga de não dar moral. Vai se fuder, meu! Menina escrota do caralho, não cuidou da porra do meu livro. Vai tomar no cu. Aconteceu algo parecido comigo, só que a sorte é que era um cara e eu não gosto de caras, então tá tudo beleza. Eu emprestei uma pilha de gibi ao maluco e ele perdeu um monte. E ele disse que foi o sobrinho dele que rasgou. Eu sei que tem body bags que eu gosto pra caramba. Eu emprestei a ele num ciúme medonho. Ele voltou sem ele. Aí ele disse: tá aquele lá, meu sobrinho. Eu não disse nada. Eu olhei pra ele. Uma semana depois tinha duas edições novinhas que ele tinha pedido e foi achado no correio e me dado de novo. Ah, cara, isso é uma coisa que deixa puto, porque eu já emprestei muitos livros, por exemplo. Eu tive que remontar a minha biblioteca, porque por exemplo, eu tinha o Frankenstein, eu tinha o Drácula, eu tinha vários clássicos do terror que eu curto, que eu emprestei e nunca voltaram. A minha coleção do Akira, da Editora Globo, que ficou toda com uma guria que só me deixou pegar nos peitos. Foda isso. Pô, também deixou pegar nos peitos, né? Mas não valia. Velho, eu odeio ter um cara aqui no começo da minha rua que ele faz isso. Ele é o cara que você empresta, ele não devolve quando você vai cobrar. Ele não tá comigo, não. Puta como? Merda. Dá um tipo, ódio como no próximo. Assim, eu só emprestei pra tu, filha da puta. Não emprestei pra mais ninguém. Não, mas não tá comigo. Como é que eu vou emprestar uma coisa só pra duas pessoas, seu demônio? Velho. E tem um. Ai, desculpa. Desculpa, foi o meu sobrinho que estragou. Sabe como é que é criança, né? Não sei, eu gosto da criança do mesmo jeito que eu gosto das plantas do meu apartamento. Como assim, quietinhas? Mortas. E tem um brother meu que inclusive já escreveu no site, que é o Duda, que a gente tem o costume de se emprestar o gibizinho, né? A gente se empresta, se encadernado e tudo mais, tipo, porque a gente sabe o jeito que o outro é, então a gente cuida muito bem, cara. E o que mais me deixou puto foi que ele me emprestou os livros de The Witcher pra eu ler, né? Aquele livro em formato americano. E junto com o livro do Witcher tinha o livro do Wheel of Time, que é uma outra série de livros que o Coruja até comprou vários livros e começou a ler. Que é então, quando o maluco pega o DeLorean, né? Isso aí. E daí, o que que acontece? Ele me emprestou esses livros, eu cuidei muito bem desses livros, e eu devolvi pra ele. E a gente tava na casa de um outro amigo nosso, e aí eu não sei se ele emprestou esse cara. Eu não sei o que aconteceu com a porra dos livros, mas os livros não estão com ele. Mas eu tenho certeza que eu devolvi, e daí eu fico me sentindo mal por tabela, porque aquela merda não tá com ele, tá ligado? É como se fosse aquela jornada inacabada, tipo assim, eu vou até lá só pra devolver os livros pro cara. Devolvi, beleza. Os livros sumiram. Não tem mais livro. Que merda. Vamos continuando aqui então. Godoc. Deixa eu ver na minha pequena listinha aqui. Sites que dividem a matéria, qualquer coisa, em mini páginas. Pra que isso, velho? Com aquele anúncio gigante de Adblock. Com Adblock na frente, tá ligado? Papando. Porra, eu tava. O de baixo era site que não funciona com Adblock ligado. Na hora que fala, não, você tem que ter o Adblock está ligado, assim, agora a setinha está indo para o X, que eu não vou entrar no seu site, não vou desligar o Adblock. Eita, pior que esse é aquele site que diz, para ver nossa matéria, curta a nossa página, enfia sua página no cu. Sua matéria é junto. Ô, Guidoc, sabe uma coisa que irrita? Tipo, tu entra, por exemplo, sei lá, o Vizor, às vezes eu assisto uns filmes, umas séries por ali, pela comunidade, né, cara? É só dar play. Só que ele não funciona com o Adblock ligado. Aí tu desliga o Adblock, tem que dar... Vem aquele bucaque de pop-ups na sua cara. Tu tem que apertar play 3 vezes porque as três vezes que tu apertava vai abrir um pop-up, tá ligado? E aí na terceira ou na quarta o play engrena, sabe? Tipo, e quando você aperta três ou quatro vezes pra descobrir que este vídeo não está mais disponível. E aconteceu com vocês na hora do... Como é o nome daquele negócio que fica perguntando se você é um robô? O Captcha? Cara, eu odeio essa merda, velho. Eu falo pro Evandro, caralho! Eu não sou um robô, demônio! Eu pois tenho sentimentos! O Vini chora, olha. O pior é quando você... desliga o ADBlock. Aí você pega, desativa o ADBlock. Aí o que acontece... Desativa o ADBlock. Está desativado, porra! Fica lá. A tela branca. Arruma outro lugar pra baixar. Aquele site lá que você vai assistir o filme, aí ele começa lá o negócio da Paramount, né, cara? É tipo só 20 segundos. Aí, não sei o que, agora vai pro. Vai lá pro site tal, pro lado de tal. Vai pro site tal cheio de vírus aqui, ó, e baixa que é seguro. Mas isso que o Godaco falou é muito chato, cara. Os caras. Divide em 500 mil. É uma matéria, sei lá, com 15 itens e eles dividem em 5, 6 páginas. Não, ainda eu assisto texto. E geralmente esses sites eles copiam de outros lugares. Então, se você pegar a manchete, porque eles são tão vagabundos que eles não criam nem uma manchete inicial, um texto. Não inicial, é nem diferente o título. Se copiar o título e colocar no Google, você acha um outro site que não tem essas porcarias, saca? É uns bagulho curto, ainda se fosse o texto comprido, tá ligado? Vou dividir, beleza. É um texto comprido, sei lá, uns 4, 5 parágrafos. Uhum. Beleza, dividir essa merda, cara. Mas é um textinho de tipo 4, 5 linhas, meu. Vai tomar no cu, velho. Fazer isso super quando eles dividem, quando eles dividem a matéria na galeria de fotos, você Sim. tem que ficar passando foto por foto naquele negócio terrível que não carrega direito, que ele carrega a página toda em vez de passar a foto pra frente, pra você ler uma linha e meia. Tem um certo linha. Site que gosta muito de fazer top 10, que é assim, né? É esse mesmo. Já falou muito. Xinguei muito já. E tem outro sitezinho que eu acho uma bosta, que ele é um site de cinema, que ele faz uma matéria sobre um filme aí. Não sei que filme vai ser lançado no meio do ano. Aí até o meio do ano, toda a matéria vai vir começa com aquele pedaço e ele vai acrescentando Sim. coisa. Aí toda vez você lê a mesma matéria, só com um pedaço assim a mais, até Exato. Chegar no filme da porra do filme. Tal coisa dirigida por tal, estreia não sei e conta com não sei quem no elenco. Assista aqui o trailer. Ah, e aquele site. E aqueles sites que é tipo assim, a chamada Marvel revela que Capitão América sempre foi mal. Aí tu clica na matéria e tá escrito só isso na matéria, tá ligado? Tipo. Uhum. Tipo, ele dá só a explicaçãozinha que tá no título do bagulho, não. Sabe? É da puta. DC revela que novo herói vai aparecer em série da TV. É surpreendente herói, não sei o que, você entra é o Vibro, saca? Não, melhor, tu entra é o Raio Negro. E ou aqueles que falam, né? Veja o trailer do novo Thor. Aí tu entra lá, só tem o trailer, tipo. Não tem nem texto nem nada, é só o trailer, tipo, tu não tem a opinião do cara, tu não tem nem o dia que estreia, porra, tá ligado? Não tem nada escrito na matéria, tem só o trailer. Eu não só falar disso agora que eu me dizer que o Evandro odeia. É um lugar alternativo só pro YouTube. Eu odeio isso, meu, eu odeio muito isso, cara. Meu senhor, essa porra eu vejo no YouTube, comentário idiota ainda embaixo. Exato, né, ainda leio os comentários idiotas. Não, cara, se tivesse, eu já falei isso, eu vou repetir. Se tivesse colocado assim, não sei o que lá, não sei o que lá, o trailer e embaixo, achei top. Sim, exato, cara. Não. Nem tô isso. Vendo? Tu tá dando uma opinião de merda, pelo menos tu tá escrevendo alguma coisa no negócio, tá ligado? Porra, velho. Por favor. Malditos. Vamos lá. Ô, Zeiss. Eu odeio quando não ativo o microfone. Não, eu tava vendo se ativar o microfone e se abrir minha pauta primeiro. Tava. Tava bugado. Tava com uma dúvida importante. Deixa eu ver aqui. Tem uma listinha considerável, mas. Tá. Cara, isso é uma coisa que irrita a mim mesmo. É tipo não lembrar nome de pessoas que me cumprimentam na rua e obviamente me conhecem. Isso é foda, mano. Isso é foda. Eu, muito cara, difícil, isso cara. Me irrita pra caralho. E tipo assim, a pessoa, e aí, firmeza, tudo bem? Eu começo a disparar umas frases tipo jab verbal, assim, que é pra manter a pessoa afastada. E aí, firmeza? Não, firmeza, como é que tá? Tranquilo? Opa, beleza. E aí, tá naquele negócio lá, ainda tô, cara, fazendo aquela coisa, opa, claro. Fazer sim, sim, sempre. Você, como é que tá? Como é que tá as coisas lá? Velho, eu passei por um negócio uma vez que eu esqueci o nome de uma colega de escola minha, que era muito minha amiga. E de repente sumiu. Eu falei, que porra é essa? Eu tinha nem chegado nem nos 30 anos ainda na época. Eu falei, porra, eu tô ficando com Alzheimer. E o nome da menina é a coisa mais estranha do mundo, né? É Zia Net, olha o nome da menina. Parece coisa instalada. Provedor. É provedor de internet pobre, Zia Net. E eu fiquei torcendo pra não ver ela até eu lembrar o nome. Foi uma semana sem lembrar o nome da infeliz. Ainda bem que eu não encontrei. Caralho. Não, o pior que tem assim. Só peguei uma vez com uma guria que ela percebeu que eu não tava lembrando o nome dela. E ela começou a me torturar, cara. Porque ela começou a perguntar coisas assim que ela sabia que eu não tinha resposta, cara. Ah, você lembra daquela vez que a gente fez tal coisa? Ah, não sei o quê. Lembro? Eu tento lembrar. O que é nome dessa filha da puta, cara? Eu conheço ela da onde? Da escola? Do trabalho? Tá bom, caralho. Parente? Eu não sei quem tu é. Pelo amor de Deus, acabe com o sofrimento, seu maldito. Só me mate. Aí era bom que ela dissesse, eu gosto muito de ouvir o meu nome pela sua voz. Fale meu nome. Pentelha. Asmodeus. Yeah. E você fica meio assim, cara, eu não quero admitir que eu não lembro o nome dessa pessoa, pra não parecer que ela passou pela minha vida sem deixar nenhuma marca, tá ligado? Eu não, eu digo, cara, isso foi uma coisa que eu aprendi a fazer e que eu aprendi a lidar. Eu tenho uma memória horrível pra nomes, mas eu lembro muito bem do rosto das pessoas. Então, se eu não lembro do nome, eu olho pra pessoa, tô conversando com ela, digo assim, olha, tu vai me desculpar, eu não lembro o teu nome, como é teu nome, beleza, Márcia. Sai da fila, Márcia! Obrigado. Quando eu fui pra... Quando, da última vez que eu fui pra Porto Alegre, tava o Evandro e o Luiz, né? Sim. Lá no aeroporto, me esperando. Mas o Evandro, ele estipulou que eu conhecesse o Luiz. Porque ele não falou o nome dele. Esqueci. Aí eu fiquei assim, rapidamente. O Luiz do Kickburger. A minha mente funcionou assim no. Saco a mão, Luiz. E quando eu tô no hospital e vem aquela pessoa, tipo assim, não. Aquele remédio que o senhor me passou semana passada não deu muito certo, não. Tá, mas a senhora trouxe o remédio? Quem é você? Não, foi isso que passou a semana passada. Minha senhora, eu atendo 70 pessoas por dia. São 70 receitas. A maioria é de pirona, mas algumas são diferentes. Então, por favor, me fala. Me traz o nome. Eu não sei o que eu almocei, minha senhora. Sabe o que eu atendi? A minha 15ª gripe. Da hora, sabe? Eu estou aqui já 2 horas, já tenho 64 gripes. A senhora, número. Eu não vou saber o que eu passei pra senhora. Falta de bom senso, né, cara? Ô, Thiago. Era uma coisa que me irrita, uma coisa que acabou de acontecer. É quando você está jogando aqui com penetrar. Desculpa, interrompi o Thiago. Chupa, Evandro escroto. Fala, Thiago. Estou bolado. É quando você tá jogando um Dark Soulzinho aqui com penetrado na batalha e acaba a porra da bateria do controle, cara. Olha que problema de burguês, velho. Eu pensei que... Meu Deus. Eu não tenho nenhum videogame, eu tenho. Jogo na cara, é assim mesmo. Nada não. Eu odeio gente que fica ostentando. Ostentação. Ganhei, eu nem comprei. É por isso que eu odeio tenho. Quando tem comida em casa. Aí o cara vem, não tem bateria no meu controle. É assim mesmo. É por isso que eu uso controle com fome, cara. Mas qual, Thiago, que manda pergunte. Qual console que você tem? O 360. Mas ele tipo, saiu da conversa. Acaba a bateria. Não, eu vou tratar ele. Vou tratar ele. Mas acaba a bateria do 360 e tipo, ele apaga, desliga assim o controle direto? É. Aí aparece na tela, reconecte o controle. Aí eu tenho o cabinho de carregar. Aí, mas até você colocar. Você tá jogando Dark Souls, você se fodeu, né? Até chegar lá, tu já morreu no Dark Souls. Dark Souls, cara? Na fogueira você já se fodeu se não tiver controle. O bom é que esse aqui, pelo menos, tipo assim, ele acaba a bateria, ele me dá alguns minutos de tipo, piedade, de desespero, sei lá, bastante pra chegar em algum lugar, dar um save, sabe? Não, esse aqui apaga na hora, cara, é uma bosta. Puta, mas, tipo, aí... falando sério agora, uma coisa que me irrita, cara, é gente carente. Porque tem dois tipos de gente carente, né? Tem a gente carente virtual, que é aquela pessoa que só posta... bagulho de amor e não sei o que. Seria hoje pra ver se tem um monte de like também. É. Aquelas mensagenzinhas. Aquela pessoa que fica mandando aquelas imagenzinhas de bom dia, boa tarde, boa noite no seu WhatsApp. Ainda bem que de GIF, né? Aqueles GIF do Orkut, lembra? Que nojo. Aquelas apresentações do. Eu vou começar a mandar a musiquinha da Jubileu, galera. Quando é no virtual, beleza, né? É só você ignorar a rede social da pessoa. Mas gente carente no real, cara, é uma bosta. Porque a pessoa chega um momento que ela começa a depositar em você como se fosse a salvação dela, tá ligado? Nossa. E aí às vezes você quer ficar de boa, você não quer falar com ninguém, mas a pessoa começa a forçar a barra pra se aproximar, tá ligado? Cara, isso é horrível. Eu acho que eu entendo o lado do Thiago, que, tipo assim, às vezes a pessoa tá carente, a pessoa quer... Tipo assim, tá procurando em alguém, tipo assim, mas tipo, cara, tem teus brother, tá ligado? Não é com qualquer cara que tu vai chegar e vai dizer assim, bah, ó, meu, tô na bad, vamos dar um rolê, vamos tomar uma cerveja, tomar um cigarro, bater um papo. Beleza, não é qualquer um que tu vai fazer isso, entende? Quando tu não tem intimidade com a pessoa, não tenta fazer isso com ela, tá ligado? Ah, é dar muito tiro no pé. Cara, quando eu era mais novo e mais bronco do que eu sou ainda, tinha um mano meu que ele era assim, ele era bem carente, né, cara? Então ele ficava me ligando direto, ficava, tipo, buscando a minha companhia o tempo todo, cara. Aí eu descobri que, assim, aí ele se abriu comigo, falou que ele tava com depressão. Aí, porra, e na época, cara, pra mim depressão eu chamava de frescura. Caralho. E deixei isso bem claro pra ele, tá ligado? Que era só frescura no rabo. Caralho. Eu sei que eu não tenho mais contato com esse cara já tem algum tempo. Você foi um dos três por quê? Tu foi um dos três por quê, caralho? Tava demorando. Tá ligado? A criança caindo no chão. A criança caindo no chão era isso, cara. Tava demorando. Ai, ai. Deixa eu... Ah, tem mais alguma coisa a falar? Não. Troca na bateria do controle essa. Ah, tá, tô. E como é ostentador, você tá bebendo um copo d'água já lá. Deixa eu trocar aqui, então. Eu vou falar do meu, cara, mais um aqui meu. Que é uma coisa que me irrita muito, é os fiscal de comida. Eu sei que tem uns aqui. Principalmente do estado aí, que era contra a separação do Rio Grande do Sul aí, né? É louco que reclama de ketchup na pizza. É louco. Não. É louco que reclama do. Você reclama que a gente põe batata isso. Amassada no cachorro quente? Então, é o pirê no cachorro quente? Cara, pirê? Não tem autoridade nenhuma pra falar da gente. Cara, não, é isso que eu tô falando, tipo, cara. Minha comida, caralho! Se eu quiser botar merda nela, eu coloco! Exato, cara, comida da pessoa! Mas não pode comer X de garfo e faca, vai tomar no cu! Não! Eu digo isso, eu não digo isso de forma pejorativa, mas é coisa de Porto Alegre, cara! Porto Alegre come X prensado de garfo e faca! Eu não sou Porto Alegre! Se fui eu que prensei o bagulho, cara, eu posso fumar do jeito que eu quiser, porra! Não é problema meu, eu digo só pela zoeira! Agora assim, ó. Se você vivesse no Nordeste, você não tava brigando com o jeito de comer. Caralho! Então, eu... Caralho! Música do Hulk, agora! Doeu agora. Doeu. Cara, o tipo de comida que eu não gosto é aquele que você faz o seu prato lá com todo carinho. Você senta o passo certo da pessoa. Nossa, hoje você tá com fome. Para de olhar pro meu prato, caralho! Vai com cuida da tua vida! Tudo teu! Tem uma coisa. Fala, mano, fala. Meu tio vende Herbalife. Aí ele é todo... Ele sempre foi... Eu já falei essa história, né? Ah, que eu não gosto do teu tio já, cara. Ele sempre foi mael, ele era competidor de fisiculturismo, ele vende Herbalife, só que a mulher dele também vende, é gordinha. Isso não tem explicação. Ele não é magro por causa da Herbalife, é porque ele malha. Aí ele veio aqui de bicicleta, lá na casa do caralho, ele andando de bicicleta com aquela roupa de ciclista, aquela bicicleta. Eu falei lá de que cheirar mobim. Exato. Que xadar. Regando, vindo de bicicleta. Chegou aqui, o único dia que eu como um pouquinho mais é no domingo. E às vezes nem tanto assim. Nesse dia ele inventou de chegar aqui, eu botei um pouco mais no prato, só que nem é muita coisa. Aí ele olhou pro meu prato e fez: vai comer isso tudo, fazer, vou. E se não encher o saco, eu como até o senhor. E não é nem. É biblicamente essa porra. Mayomi, pelo amor de Deus. Cara, é muito chato isso, velho. Deixa as pessoas comerem as suas comidas do jeito que elas quiserem, cara, tá ligado? Tipo, porra. Vai cuidar do teu prato, para de cuidar do prato. Cara, tem essa parada de cuidar de prato não me irrita, mas o que me irrita é zoarem a minha comida. Tipo, isso é um negócio assim, ó, eu já saí no braço com um cara que zoou minha comida, velho. Tipo, um negócio é sério, velho. Caralho. Eu não vou mexer na tua comida. Eu mexo tudo, não, botei no prato porque eu gosto de colocar muito. Outra metade vou botar no cofre, eu acho. Eu não vou mexer na tua comida, então, por favor, não mexa na minha. E tipo assim, tá ligado que nem o Godoka falou quando tu vai comer... E as pessoas ficam te olhando, tipo, te assistindo comer. Isso me irrita profundamente, cara. Porque eu sou um cara que eu como bem, eu como bastante. Eu sou magro de ruim, porque eu sou um filho da puta. Mas assim, eu como muito devagar porque eu mastigo muito bem. E eu gosto de apreciar a comida. Só que, tipo, tá ligado quando tu tá comendo e tu olha pro lado e tem um cara te olhando fixamente assim com uma cara de... Meu Deus. Porra. Ah, tô cagado, porra, uma vez eu fui no McDonald's com coruja, meu, cada um de nós pegou 6 pão carne queijo. E a gente foi comer. E a gente comeu. E tinha uma mina do lado que ela tava com uma cara assim, de tipo assim, ai, nossa. Porra, minha filha, vai cuidar da tua comida, senão eu como ela também, porra. É você que tá pagando? Eu tenho culpa se por acaso eu como nisso aqui? É aquele que dá o... Depressão pós-prato. Depressão pós-prato. Exatamente, aqueles que vão nadir. É. Ai, caralho. Agora, eu tenho que admitir que desse negócio de pizza com ketchup, o Zueste me deu a melhor resposta que eu já vi na minha vida. Um tempo desse que eu falei sobre comer pizza com ketchup, aí ele disse que não era pra comer. Aí eu fiz, eu boto o que eu quiser, eu boto até merda se eu quiser. Ele fez, bota, mas não bota ketchup. Mas vai lá, mano. Você acabou de pegar. Rapaz, tamanho. Um negócio que me dá um ódio é quando pequenas coisinhas resolvem dar errado o dia todo, sabe? E no final você tá muito zangado e alguém faz só por causa dessa besteira. Como assim só por causa da besteira? É um monte de besteira. Um exemplo é, tipo, você vai ao centro. Aí alguém da sua família, sua mãe, sua irmã, não sei o que. Tu vai ao centro, é? Vou. Paga essa conta pra mim. É rapidinho, não é. A fila tá grande pra caralho, que é começo de mês. Um monte de pobre indo pegar a Bolsa Família e salário, né, no banco. Aí você vai esperar o ônibus atrasa. Quando você tá chegando no ponto, ao longe ele passa. Bum, você perdeu. Você entra no outro que vem meia hora, 40 minutos depois. Quando você entra, tá lotado. Se não tiver lotado e tiver uma cadeira vaga, você vai nela e quando ela fizer a primeira curva, o ônibus fizer a primeira curva, o sol está do lado da sua cadeira. Né? Miseravelmente. Aí você vai, o ônibus. É, nesse dia, todo idoso resolve ir ao centro. Você tem por obrigação moral se levantar e dar o lugar ao idoso. E você vai a pé do mesmo jeito, em pé do mesmo jeito. Chega lá, vai pagar a porra da conta da sua mãe. Tem uma fila rodando do quarteirão. Você demora o dia todinho lá e no fim você esquece o que foi fazer no centro. E às vezes você tem que levar uma coisa pra resolver lá, um papel. Você esqueceu o papel em casa porque sua mãe mandou você pagar uma conta. É ótimo, aí quando você vai voltar, ônibus lotado, todo caralho, mundo sai. Caralho, cara, isso me lembra de mim antes da gravação, eu tava falando com o Thiago e com o Evandro, e eu falei pra eles dois a seguinte frase: ah, vou ali esquentar o bagulho pra comer, já colo a chamada. Deu meia hora, fui olhar e tinha esquecido de ligar a porra do forno, cara. Tô lá no cu, cara, que ódio! Cara, esses dias pra trás tudo deu errado, pra você ter ideia, o meu gás acabou. Não foi o fogo que eu esqueci de ligar. Eu simplesmente peguei o dele congelado, arrumei e enfiei no forno pré-aquecido e vim enchendo o computador e tal. Falei assim, bom, já deu 40 minutos, né? Abri o forno, tirei o dele e continuava congelado. Porra, eu não liguei? Sim, eu liguei, só que não tinha mais. Puta aí, merda. Eu arranjar uma porra de um disque gás nesse mundo que eu moro. Às 5h30 da tarde, cara. O Rondelli congelado. Vou comer assim mesmo, tá ligado? Não, esse negócio de esquecer, isso aconteceu comigo ontem. Eu fiz uma lista bonitinha do plantão, pra você ter ideia. Que bom, achei que você ia dizer que você tá uma tesoura numa criança, daí ia ficar. Não, não, tive tempo de escrever bonitinho o que eu tinha que fazer, o que eu tinha que comprar e tal. Peguei o papelzinho, fui no supermercado, comprei. Cheguei em casa, fui tirando as coisas da sacola e cheguei à conclusão de que se eu quisesse escovar os dentes, eu tinha que escovar com mostarda, porque eu esqueci de comprar a pasta de dente. Cara, quando tu tem, tipo, tu tem que fazer três coisas. E aí, eu acho que é mais ou menos isso que o Amaro falou. Tem que fazer três coisas. Aí te dão uma quarta coisa pra fazer, velho. Tu esquece as duas primeiras, faz duas. E aí, quando tu volta pra casa, as duas primeiras eram as principais coisas que tu tinha que fazer, cara. Cara, que ódio que dá dessa merda, velho. Eu sou um ser humano extremamente azarado. E quando eu falo, as pessoas não acreditam. Eu já fiz pessoas me acompanharem a locais pra ver como eu sou azarado. E as pessoas ficaram bestificadas e eu tava falando a verdade. Como vai acontecer uma sucessão de merda, assim, de boa. Eu, que porra foi essa, velho? Eu devo ter sido o cara que espetou Jesus na cruz. Não é possível, não, um negócio desse. Galera, vamos. Como é que a gente vai fazer aqui? Mais uma rodada rapidinha ou esvaziar a lista? Ah, tá engraçado. Vamos fazer mais uma. Fazer mais uma rodada então aí. Pô, já tem uma hora e 14 já, cara. Isso é o que irrita o seguir. É, mas não vai ser ele que vai editar. Faz uma rodada e deixa o resto pra parte 4, que com certeza vai ter, porque a gente. É, ou dá pra fazer uma parte 4. Olha, a minha lista, cara, tá a maior de todas de novo. O Vini não para de adicionar coisa aqui, tá ligado? Então, esse é um tema que na teoria tinha que ter acabado na parte 1, tá ligado? Mas a gente tá na parte 3. Então a gente pode bem chegar na parte 4, assim. Vamos falar mais um, então, e a gente guarda os outros pra próxima, então. Deixa eu só quero adicionar um negócio que aconteceu comigo no fim de semana, que é uma coisa que me irritou muito. Que eu tava no parque, aí eu olhei assim de voo. Daí eu tava andando no parque e eu disse assim, daí eu tinha me cadastrado naqueles bagulho pra pegar as bicicletas, tá ligado? Aqueles que o cara pode pegar a bicicleta num ponto e sair pra outro. Sim. Aí, cara, aí eu fui pegar o celular pra olhar, tipo, onde é que tinha o ponto mais próximo pra me pegar as bikes. Aí eu olhei pro celular andando aqui, e aí uma veinha me cutucou. Olha pras árvores, olha pra natureza, não fica olhando pro celular. Eu olhei. Olha pra puta que te pariu, cara. Cara, eu me segurei assim, tipo, cuida da tua vida, tá ligado? Mas eu disse, não, cara. Tipo, vou olhar pro seu caixão, sua velha desgraçada. Mas tipo. Como esse arinha que tá sempre vendendo incenso ali, eu sei como deve ser, tipo, toda a véia já, tipo, vende incenso ali no parque, eu me segurei assim, tá, obrigado. Olha pra sua vida, tá lá, de claro. Vida. Mas eu me segurei muito assim, tipo assim, cuida da tua vida. Não que eu não pegasse o celular outras horas durante a caminhada no parque, mas, pô, foi específico pra procurar, tipo, uma bike pra ser um pouco mais saudável, dinâmico, divertido, tá ligado? Olha pras árvores, olha pras árvores, caralho, velho, puta que te faz. Olha pra sua vida, não vem cuidar da minha, porra. Mas vai lá, Godoc, vai lá Sivino, seguir a mesma ordem que eu fiz. Então, eu não sei se eu vou reclamar desse cara agora, no próximo da minha lista, eu acho que vou pular ele, vou falar do próximo tema, que é um tema que... É, porque a gente já vai, dependendo de quem seja, a gente já vai ter que cortar bastante, a gente vai ter que ficar dando pi toda hora. É, eu vou trocar o assunto, vou falar de uma coisa que me irrita, que é casal ioiô. É um bagulho que me irrita profundamente. O que é isso? Eu vou dizer o porquê. Um dos meus melhores amigos se tornou um ex-amigo por causa de uma merda de um relacionamento que ele teve que virou e transformou ele num casal ioiô. Ele já voltou e terminou com a namorada dele, e eu já contei, porque eu me prestei a contar quantas vezes isso aconteceu. Foram mais de 13 vezes. Tá, porra? Verem. Caralho. 13. Foram 13 vezes. A última vez eles terminaram. A penúltima vez, na verdade, né? A penúltima vez que eles terminaram, ele parou de falar comigo, porque eu falei pra ele, tipo, finalmente eu cheguei pra ele e falei assim, meu, larga dessa mina que ela só tá te atrasando, tá ligado? Porque eu sou um cara que eu não me meto na vida dos meus amigos, não me meto no relacionamento deles. Mas o cara é um cara que eu conheço há mais de 15 anos. É um maluco que eu gosto pra caralho. Eu falei pra ele assim, velho, essa mina tá te atrasando e tal. Ela te afastou de todos os teus amigos. Eu era um dos únicos caras que saía junto com eles, porque a guria não gostava de ninguém até o momento em que eu parei de gostar dela. E olha que pra mim não gostar de alguém é bem fácil, mas eu me esforcei, tá ligado? Tipo, esse cara é muito meu brother, esse cara é meu irmão, tá ligado? Eu não aguento mais essa mina, tá ligado? A mina trata mal o cara, a mina trata o cara como um cachorro, tá ligado? Ele é o motora da mina, basicamente. Tipo, o cara chega na casa dela pra pegar ela, ela fica reclamando que ele tá atrasado. Aí eu tô no carro junto e eu olho pra ela assim, tu tá, meu, tá achando ruim, pega um ônibus então. E ela me olha com uma cara assim de, ai, não precisa ser grosso. Eu sou grosso, vai ver o grosso, velho. Para, eu me seguro pra não continuar falando, cara. Daí eu olho pra cara dele com aquela carinha de triste, assim, de obrigado, cara. Obrigado por ter dito isso por mim, mas não vai rolar. Então, tipo assim, cara, relacionamento ioiô, que tipo assim, até quando as duas pessoas são legal, cara, é uma merda, porque daí tu nunca sabe quando eles estão namorando ou não, tu entende? Tu não sabe o que tá acontecendo, tu não sabe assim, tipo, segunda-feira, se a Márcia tá namorando com o Carlão, tá ligado? Porque a Márcia ficou muito tempo no mercado, e aí ela e o Carlão talvez tivessem terminado. Cara, isso é um negócio que me irrita muito, velho. Então tu nunca sabe se os caras estão junto ou não, aí tu não sabe se tu pode chamar o cara pra sair. Aí eles têm perfil junto no Facebook, tá ligado? Não. Não, melhora. Eles não têm o perfil junto, mas em compensação rola o seguinte, eles vêm postando foto, tipo... É assim, a cada duas semanas muda. Uma semana eles estão postando foto junto. Eu não sofro desse problema, porque eu não vejo nada no Facebook, né? Mas assim, as pessoas comentam, né? Então é inevitável que tu não saiba desse tipo de coisa. Então, tipo assim, duas semanas o cara fica postando foto com a mina. Ai, fomos para Gramado comer chocolate. Que legal. Aí daqui duas semanas terminou o relacionamento. Aí o cara tá postando foto com uma outra mina, que ele tá saindo de uma outra cidade, e a mina tá postando textão, falando sobre relacionamento abusivo, sobre como é foda viver numa sociedade que as pessoas não entendem, assim, o amor, porque o amor é uma coisa que não dura. Minha filha, vai tomar no cu, tá ligado? Aprende a desapegar, velho. Aprende a desapegar. No momento em que te tratam como um lixo, tu tem que olhar pra pessoa e dizer assim... Foda-se, adeus, não quero mais, morra, tenha câncer no cu, queria... sai da minha vida. Fala, eu queria só exemplificar uma coisa, assim, uma situação hipotética, ela não aconteceu quando eu morava em Poços de Caldas, tá? Ela, lá no começo do site, entendeu? Ela não aconteceu, as pessoas fictícias, apesar de uma se chamar Edson e tá escrevendo para mim. É o Bradson? É, e eu não vou falar o nome da outra. Tipo, uma amiga tal de faculdade. Ah, porque eu terminei com meu namorado e tal. E eu achava um cara um babaca. Ah, não sei o que, não sei o que eu faço. E eu gosto muito dele. Ah, você gosta muito dele, volta, né? Tal. Ah, mas não tá dando certo. Acho que não vale a pena. A gente tá brigando demais. Você tá brigando demais, então é bom continuar, né? Tô afastado e tal. Ah, mas ele disse que quer voltar, que quer mudar, cara, parece que tá diferente. Muito, então acho bom voltar, né? Ah, mas eu não sei. Eu ele acho bom, tão mal. Olha, é o seguinte, eu preciso numa posição, entendeu? Eu preciso que você pare de mexer o saco e saber. Se você vai voltar com ele, você volta com ele. Se você não for voltar com ele, eu vou tentar te comer. Então, por favor, eu preciso de uma posição sua. Não me enche o saco, decida-se. É só isso. Ah, cara. Eu só quero saber se eu vou continuar tranquilo na minha ou se eu vou tendo tempo de você. Tirando a parte de querer comer, eu passei por isso com uma amiga minha que ela vivia reclamando do cara que ela gostava, mas o cara não gostava e não sei o que, vai e vem. Aí ela ficava perguntando, eu tô te irritando. Eu disse, não. Teve uma hora que ela fez, eu tô te irritando. Eu disse, tá. Tá pra caralho. Pra caralho. Tu não sabe o que quer, cacete. Vai embora comprar uma banana e senta nela. Resolvido o problema. Deixa eu ver quem falou. Quem foi que falou agora? Foi o Vini? Ou foi o Godoc? O Godoca só fez. Tá, um... vai lá então, Godoca. Fiquei. Tô me perdendo. Deixa eu ver na minha lista. Eu acabei enfiando uma coisa no meio da outra aqui, então sobrou pouca coisa. Ui. Esqueci de comprar. Ah, tá. Você tá dirigindo. E tem uma rua que passam dois carros mais ou menos. Mais ou menos porque tem um lado só que você pode estacionar. E se aquele lado estaciona, um carro tem que esperar o outro passar, porque não cabem três carros na via, sabe? Cabe, mas muito apertado, dependendo da largura do carro, não dá. Aí você está do lado livre, do lado que não estaciona, você está andando tranquilo. Vem um filho da puta do outro lado, do lado bloqueado, né? Bloqueado pelo estacionamento. Ele vai tentar dar uma aceleradinha para tentar entrar na frente na via para te deixar esperando do outro lado. É, eu já subi caçada só pro filho da puta não... Sabe, a pessoa vem e acha que eu vou ficar parado. Não vou ficar parado, eu subi na calçada, passei, depois desci da calçada, foda-se. Vai se fuder, filho da puta, né, cara? Exatamente. Cara, pessoas que fazem cagadas no trânsito, sabe? Eu dirijo mal, eu sei que tu dirige mal, mas eu procuro não foder a vida dos outros. Sim, né, cara, o problema é esse. Esses dias pra trás, eu entro na garagem da parte de baixo aqui, e eu moro do lado de um colégio. O barulho do colégio não me irrita, nada, é uma beleza, assim, é bem tranquilo. Só que eu saio do hospital às 7 horas da manhã, que é a hora em que o rebanho tá entrando pra aula. E é um colégio particular. E crianças de escola particular são aleijados, porque os pais têm que deixar na porta do colégio o mais próximo possível, porque eles não aguentam andar um quarteirão com o seu material escolar de 500 gramas. É... Aí eu cheguei, sério, e tem o estacionamento tá do lado onde fica a entrada da garagem. E tipo, tinha um espaço pra estacionar três ônibus. E a filha da puta da mulher parou na porta da garagem. Eu cheguei, abri a garagem com o controle. O portão levantou, ela continuou ali. Eu joguei pro outro lado da rua e dei uma buzinadinha. Pip, pip, pip, pip, pip. Aí ela saiu. Ai, que grosso. Tipo... Não, aí ela nem viu, ela só saiu assim. E a filha da menina, da filha da puta, desceu pra ir pro colégio. Eu já tava puto que o plantão tinha sido uma merda, eu acordei a noite inteira. Tô entrando na garagem assim, eu vejo de canto de olho a menina olhando pra mim e rindo. Aí, né, eu vou facilitar a leitura labial dela. Na hora que eu aproximei o carro, eu só falei um retardada filha de uma puta e entrei pra garagem. Eu só vi, assim, o mundo da menina caindo, sabe? Retardada filha de uma puta. Aí, tranquilo. Mãe, eu não xingo de piranha, eu não xingo de cadela, eu não xingo nada sexualmente ofensivo, que eu acho errado. Mas retardada, filha da puta, esse xingamento unissex é uma beleza. Que maravilha, cara. Cara, gente que te fode no trânsito, eu detesto isso. É isso, puta, é um saco, velho. É um saco mesmo. O Zoist. Você está lá na sua casa, tranquilo. Tá lá fazendo seja lá o que for. Aí bate aquela sede. Opa, voltou. Só que aquela sede natural, sede de água. Opa, melhor sede. Você vai lá, e o que acontece? Está vazia a jarra de água. A pessoa que abriu a porra, colocou na geladeira uma jarra vazia. É pelo lamber isso aqui? É pé de vidro? Você pega e só tem aquela condensação assim na parede. Nossa, da jarra. Cara, a jarra de água. Que sacanagem tu guardar a jarra, tipo, vazia, cara. Pelo menos deixa fora, tá? Ela tem a decência. Sim. Então, eu moro sozinho. Coisas assim. De líquido. Eu moro sozinho. Então aqui, se a jarra tá vazia, eu me sabotei. Exato. Mas na casa dos meus pais não, cara. E tipo, sou eu que sempre encho a jarra e eu nunca bebo água gelada, cara. aqui em casa tem umas três jarras, cara. Aqui, não, aqui também, cara. Eu arranjei várias jarras reservas justamente pra evitar esse problema, mas não impede, tá ligado? O problema é se tipo. O cara vê assim. Tu começa a esvaziar uma quando tá lá no finzinho, tu vai lá e pega a jarra do outro que tá cheio, né? Nossa. Sim, mas isso vale não só pra jarra, cara, de água. Qualquer coisa, tipo, o cara que coloca na geladeira, aquele refrigerante que só tem um fiozinho um de refrigerante. É. Em vez do puto terminar de beber, pelo menos, ou jogar fora, que é tipo, você não ficar iludido. Não, ele coloca lá aquele fiozinho lá pra parecer que. Só pra te dar esperança. Que merda, o cara é foda. Aquela velho. Colher de sorvete. É bote assim, né? Tem sorvete! Ah! Uma colher. E como é pouco sorvete, então ele já cresceu aquele porco espinho de gelo em volta. Puta, já dá um nojo, né, cara? Já tá ruim. Aqui não é um nojo, foda, cara. Foda, o cara que vai na festa infantil, ele deixa um brigadeiro na geladeira, tá ligado? Tipo, um. Cara, um brigadeiro não serve pra nada, cara. Era melhor não ter nenhum. Eu só aproveitar pra contar uma história de uma vingança, como diz o ditado Klingon, né? É um prato que se deve ser saboreado frio. Que eu gosto muito de comer canto de bolo. Né? Sabe esse, o cantinho do bolo? Sim. Já vai ver a conexão com o assunto agora. Minha mãe adora sorvete. Mas eu não tenho toque. Não, eu não tenho toque. E a minha mãe adora sorvete. Daí o que aconteceu? Um dia a minha mãe retirou todos os cantos do bolo. De propósito. Te largou só com o miolo. E a minha mãe adora sorvete. O que eu fiz? Eu cirurgicamente abri a embalagem do sorvete, eu comi todo o sorvete, fechei cirurgicamente a embalagem do sorvete e deixei ele na mesma posição. E esperei. E assisti tudo. Só pra ela se ligar, tá ligado? Que eu não sou qualquer um. Vai se fuder. Ah, vai se fuder essa porra, cara. Eu não tenho toque, mano. Bagulho escroto, caralho. Não, eu também não tenho toque, mas fudeu. Qualquer um que vai pegar o bolo depois, cara. Lembra aquela vez que uma rata mandou uma foto de uma pizza pro Vini e ele cortou a pizza, tipo, ele tirou uma fatia no meio da pizza? Não. O Manhattan é muito filho da puta, cara. Uma vez ele mandou uma imagem do nada, assim, tipo, sem texto, sem nada. Era um monte de azulejo no chão, um padrão, e aí tinha um fora. Daí eu mandei um pra ele, eu só mandei um. Por quê? Você lembra daquela foto que ele tirou no supermercado, que ele pegou os detergentes e trocou só um de cada cor assim do lugar? Sim, eu lembro. Eu não sei qual que é o problema desse filho da puta, que ele gosta de fazer isso, cara. Cara, sim, cara, toda vez que eu no Facebook tem três páginas vegetarianas que o Manhattan manda eu curtir. Caralho. Manhattan, ele é o nosso o bullying virtual, cara. É tipo, agente do caos. O pessoal não sabe o que rola nos bastidores aqui. Não, o Manhattan é legal. Não, o Manhattan escreve uns textos maneiros e tal. Cara, é um inferno, velho. Ô, Thiago, vai lá, mais um. Cara, uma coisa que me irrita é encontrar gente que fez parte da minha vida, tipo, há 10, 15 anos e ter que manter um diálogo com essa pessoa na rua, tá ligado? Nossa, vou marcar. É. Vou marcar. Aí, é que tem duas situações. Tem uma que você encontra a pessoa. Zap, vem de zap. Passei. Tem uma que você encontra a pessoa. E tem uma que é positiva. Uma que é positiva e uma que é negativa. A positiva é quando você encontra a pessoa e a pessoa tá fudida na vida. Ah, pô. Tô sem trampo. Tô com um aluguel pra pagar, a pensão. Você fala, pô. Pelo menos tem gente pior que eu, né, cara? Eu achei que eu tinha dado errado, mas os meus ex-amigos também se fuderam, né? Então, tipo, você ganha aquela catarse na desgraça, né? Mas tem a outra situação, que é quando você encontra a pessoa, e geralmente é uma pessoa que era muito escrota na época da escola, ou sei lá, e essa pessoa, tipo, se deu muito bem na vida. Ah, não, eu tô trampando na NASA, sei lá, eu tô trocando... Filha da puta, né? Caralho, mano. E eu era... Tipo, eu tirava notas melhores, cara. E eu me fudi. Como essa pessoa conseguiu, cara? Aparece lá em casa pra tomar um champanhe, tá ligado? Caralho. É foda, é altas paranoia, cara. Assim, você trombar seu passado. Aparece em casa pra gente tomar um champanhe. Aparece, leva duas putas. Eu vou ter que contar uma pro... Vou ter que contar uma pro Thiago, então. Teve Eu me formei. Eu estudei minha vida inteira na mesma escola. Então eu estudei da primeira série até o último ano do ensino médio com os mesmos caras. Então, assim, é muito tempo pra te conhecer alguém, cara. E tipo, tu vai conhecer bem os malucos, tá ligado? E tinha uns caras que eram muito ruins, cara. Tipo assim, mas era gente ruim, velho. Tipo, eu falo brincando que eu fazia, que eu pratiquei bullying, cara. Mas esses malucos, eles eram profissional, cara. Eles eram profissional em fazer as pessoas se sentir mal, cara. Eles faziam bullying comigo, faziam bullying com todo mundo. E, tipo assim, foi um bagulho que perdurou por muito tempo. E aí os caras, eles tinham o mesmo nome, que termina com El, mas eu não vou dizer qual é. E eles... Jorel, Kalel, Munel. É, isso aí, essa galera aí, o Jorel, Kalel, Munel. E o Kalel, digamos assim, o Kalel nasceu no mesmo dia que eu. Eu sou meia hora mais velho do que ele, inclusive a gente nasceu no mesmo hospital. E aí ele fazia questão de, tipo, no aniversário dele, ele sempre fazia festas, convidava todo mundo, né? E o Vinícius. Vinícius. Mas, tipo assim, eu nunca ia, tá ligado? Porque, tipo, minha mãe me criou sozinha, nunca, né? A gente nunca teve muita grana e tal, e eram umas festas, negócio, tipo, que, pá, tu vai comprar um presente, tu vai gastar uma puta de uma grana e tal. E, tipo, o cara era muito babaca, tá ligado? E eu nunca ia nessas paradas. E aí eu fiquei sabendo, tipo, tem um primo dele que mora aqui no meu prédio e tal. O cara virou gerente de tal empresa, não sei o que lá e tal. E não sei o que, tipo, todo bem de vida, caralho, a quatro e tal. E eu encontrei ele numa festa, tava com uma mina muito gata, tá ligado? Tipo, uma mina muito gata. Aí ele... Ah, não, ele chegou e veio conversar comigo, ele pegou e disse assim, não, cara, chega aí, deixa eu te pagar uma bebida e tal. Daí eu olhei pra ele e disse assim, negativo. Eu olhei dele, não, como assim, velho? Daí eu, tira a mão de mim. Ele ficou me olhando com uma cara assim de estranho, né? Dele, ué, o que foi? Deu, cara, tu nunca foi meu amigo, cara, tu vai ser meu amigo agora, velho. Sai, velho. Não vem querer ser brother, maluco. Faz 10 anos que a gente se formou, cara. Faz 10 anos que eu não tenho que aguentar te ver na minha frente, cara. Eu não preciso de ti, velho. Vaza. E o cara ficou me olhando com uma cara assim. Daí eu, ou sai da frente, pode crer, que eu quero ir no bar. Valeu. E ele ficou me olhando assim. Eu peguei e fui lá. Peguei a minha Sprite, que eu não bebo. Dei um bolão, olhei pra ele e falei, valeu aí, brother. E saí, tá ligado? Vai tomar no cu, cara. Eu não preciso aguentar mais essas merdas. Tu falou pra ele, esse é meu jeito ninja de viver. Esse é meu jeito. O cara ficou atônito, assim, tipo, ele achou que eu ia abraçar ele, tá ligado? Que eu ia dar um, não, como é que tu tá, velho? Poxa, saudades. Não, cara, eu não tenho saudade de ti, cara. Eu não gosto de ti, cara. Eu não preciso de ti na minha vida, velho. Tô imaginando o cara olhando pras suas costas, você se afastando, e ele pensando, ele pegou uma Sprite? Peguei uma Sprite, cara. Saudade quando você afogava minha cabeça na privada da escola. Ah, vai se fuder, cara. Isso é um bagulho que eu acho muito escroto, tá ligado? Tipo, tu vai encontrar um cara que, tipo, fez parte da tua vida há séculos atrás. E, tipo, o cara era escroto pra caralho contigo. E daí na cabeça dele, porque vocês cresceram, se tornaram pessoas maduras e evoluíram muito. Tipo assim, não, ele vai me tratar bem, porque eu... Não, cara, vai tomar no teu cu, tá ligado? Tu merecia levar um tiro no olho, sabe? Tipo, vai se fuder, cara. Eu não tenho saco pra essas coisas. Temos muito em comum, viu? Tu é muito rancoroso e eu também. Não, eu não sou rancoroso, cara. Eu só não sou burro. Porque, tipo assim, tu vai chegar pro cara e vai dizer assim, não, cara, chega aí, vamos lá. Não, deixa eu te pagar uma cerveja. Cara, eu nem bebo, cara. Não precisa pagar uma cerveja, não quero que tu pague nada, cara. Eu quero que tu fique longe de mim, tá ligado? Tu é ruim. Tu não é uma pessoa boa. Eu não sou legal, mas eu não sou ruim. Tu é ruim, tá ligado? Esse cara é ruim. Eu não quero esse cara. Então eu falo, velho. Hoje em dia eu não tenho mais problema. Eu me desprendi dessas amarras, sabe? Não faço questão. Não me acrescenta, não faz parte da minha vida, não vai fazer, velho. Adeus. Ai, cara. Me paga Sprite, não quero saber. Vamos continuar aqui, então. Pô, o cara que vai me zoar porque eu tô tomando Sprite, cara, eu só olho assim, meu, vai tomar essa tua cervejinha aí e dirigir o teu Audi, cara. A gente se encontra naquele poste. Te vejo no UTI, espero que eu não tenha. Dirigir que teu Audi com sua. Vai dirigir teu Audi com a sua esposa mega milionária física nuclear modelo internacional. Que eu estou bem aqui com a minha Sprite. Eu estou bem com a minha Sprite. E dentro dos meus vizinhos, cara. Desculpa, Amaro. Desculpa. O Thiago tem mais alguma coisa a falar sobre isso? O filho tá muito rancoroso. Não, só ia contar que recentemente o pessoal da escola, de tipo, mais de 10 anos atrás, resolveu fazer um grupo no WhatsApp. Ai, cara, vamos fazer uma janta pra encontrar o pessoal. Sim, e resolveu. E começaram a convidar pra... Desculpa, Thiago, desculpa. Desculpa, Thiago. E começaram a caçar todo mundo da escola, cara, e começaram a achar todo mundo. Aí me botaram no grupo também. Aí eu só fiquei no grupo porque tinha uma mina lá que ela tava daorinha. Eu falei, ah, vou dar um papo aqui. Mas aí a mina virou serva do senhor, tá ligado? Eu falei, ah, não tem nada pra mim aqui, eu vou embora. Tem nada pra mim aqui. Você nem atenta ao corromper. Ah, tem preguiça. Então, Mas nessa hora tu também vira, cara. É. Eu falando em carro e pessoas assim, tem um negócio que eu detesto e acontece muito por aqui, que é o cara que acha que por ter um veículo motorizado sobre rodas é o dono do universo, é o homem mais gostoso do mundo e que todo mundo morre de inveja dele. Eu acho isso de uma babaquice tamanha. Aí o cara faz o quê? Se tem uma moto, deixa o cano de escape mais barulhento. Se tem um carro, ele bota um sistema de som mais caro que o próprio carro. Sim. No dia de domingo e sai pra pegar a mulher. Só que como é que ele sai pra pegar a mulher? Ele ocupa todos os espaços do carro com homens. Com homens? Como é que ele vai pegar a mulher, caceta? E aí passa mexendo com as mulheres, tá ligado? Tipo, não tem espaço. É. Sim. Cara, e se você vê ele mais tarde com duas mulheres dentro daquele carro, saiba que tem dois pintos a mais agora naquele carro. Não, eu vejo o Amaro falando e eu vejo assim, primeiro que eu vi, o Thiago começou a falar desse treco de janta, de formatura, eu me vi ali, cara, porque eu consegui sair desse grupo sem falar nada, tá ligado? Eu não falei nada, tá ligado? Mas eu tive que ouvir de uma mina que o cara que não tem carro não é ninguém na vida. Velho, eu juro por Deus, só faltou eu escrever na minha testa um M, tá ligado? Eu ia virar o Majin Vini, tá ligado? Eu ia começar a matar pessoas inocentes. Eu já falei pra um monte de mulher que fala isso. Eu disse, já pensou em ter teu próprio carro e tua independência? Nenhuma me deu resposta, não. Nenhuma. Aí que tá, e eu olhei pra ela e eu falei assim, gente, pô, eu curto mina que dirige, porque daí, tipo, pô, eu não gosto de carro, não tenho carro, não gosto de dirigir, não quero dirigir. E, pô, se a guria quer sair comigo e ela quer dirigir, quer... Oh, tem o carro dela, se ela quiser, ela dirige, senão a gente pega um táxi. Ela ficou me olhando assim, ah, pois é, né? Daí eu olhei, tu não tem um carro? Dela, tenho. Por que que tu tem o teu carro? Ah, porque eu gosto de me sentir independente, de ir pra lá e pra cá. Então, eu não tenho e eu não me importo que tu tenha um. Olha só, se eu te ver, né? A gente pode pensar assim. Louco, eu tenho carro, velho. Pô, tá afim de sair? Velho, eu já vi os caras parando o carro, abrindo a mala, deixando o som tocar, e eram uns seis caras dançando, um ao redor do outro, rebolando. E eu não entendi a lógica daquele negócio, não. Entendeu a lógica, como funciona isso, velho? Não, aí eles passam por uma mulher e fazem gracinha. Você tem que pensar, né? Você tem que pensar, Amaro, com a mente de alguém que trabalha na National Geographic. É isso que nesse eu penso, momento, cara. O macho da espécie e seus companheiros estão fazendo a dança da casa da mesa. Começam a dança da corte. A dança, cara, da casamento. Eu tava justamente procurando um gif, cara. Pra exemplificar isso. Eu fico imaginando o cara. É basicamente desse, isso aí, ó. O carro cheio. Desse jeito mesmo. O carro cheio, o cara passa por uma mulher. Você já viu um passarinho, cara, que ele faz um ninho todo elaborado, assim, e começa a... Ele bota umas pedrinhas brilhantes, uns negócios assim, e começa a dançar ao redor do ninho. E cantar, cara. É esses caras, cara. O cara me passa por uma mulher fazendo... Eu acho que é esse passarinho. E se ele disser... Quer sair comigo, a mulher dizer sim, e tiver um monte de cara no carro, vai fazer o quê? Acho que ele fica tipo, eu não espero a resposta positiva, ele fica tipo, aí pega e dá um arranque no carro e vai embora, sem saber o que fazer. Eles não estão preparados pra uma resposta positiva, né? Cara? Cara, nem o que foi isso, ela disse sim, meu Deus. Corre, ela disse sim. eu vou falar meu último aqui. Na verdade, eu vou falar dois rapidinho, um é que... O Vini reclamou no outro podcast que o Segui ficava mandando áudio do WhatsApp, mas o Vini vive enviando áudio do WhatsApp. Porra, também. Filho da puta, eu tinha acabado de dizer que eu sabia o porquê que o Segui mandava áudio, cara. Ele manda áudio porque ele não vai digitar, caralho. Sim, mas tu também manda, por isso eu falei, cara. Tipo, sim, eu mando, sim, eu mando áudio quando eu não tenho como digitar, né? Tipo, filha da puta, digita, caralho. Vou digitar com a minha rola. Deu nome. Porra. Mas, cara, a coisa que me irrita é essas modinhas de Facebook, cara. Puta, cara, que troço, como isso. Porque, velho. Ai, velho, porque um faz. Aí, tipo, ah, tá, apareceu na timeline fazendo. Aí, ah, apareceu mais um na timeline. Ah, apareceu mais 20 na timeline fazendo. Eu disse, parem, apenas parem, cara. Eu tô de boa, verdade, apenas não me marque. O Evandro mandou essa semana, né, cara? Ah, cara, tipo, tá. O Evandro mandou a semana. Mentira, verdade. É, cara, tipo, ah, velho, isso é muito idiota, mano. É, foi que nem eu pensei. Eu pensei, pá, vou fazer esse bagulho também. Tipo, tá ligado? Dos nove verdades e uma mentira. Daí eu pensei assim, tá, eu comecei a. Aí eu escrevi um, não. Não escrevi mais nada, deu, tá. Eu não vou postar essa merda, senão vou ficar me enchendo o saco. Mas, cara, é muito irritante, assim, velho. Porque teve um que eu vi que foi engraçado, porque o cara escreveu, sei lá, umas verdades sobre o mundo, assim, e lá no meio tinha escrito assim, a Terra é plana, tá ligado? Mas mesmo assim, cara, é irritante, não só isso, velho, porque toda semana, tipo, é a modinha da semana, né, cara? E aí todo mundo faz e fica a timeline abarrotada e fica, caralho, velho, quanta gente pra deixar de seguir aqui nessa merda. Eu sempre que começo esse negócio, eu gosto de fazer uma palhaçada com isso logo, porque eu também fico de saco cheio. É, velho, puto. Desafio do balde de gelo, né? Clássico. No meu caso é só o desafio do balde. No caso da Mara, é o desafio do balde de areia. Desafio do balde de desilusão. Sofrimento. Mas, cara, você quer esvaziar a lista ou quer deixar pra próxima? Eu acabei esvaziando a minha. Sobrou só o player de vídeo do Facebook maldito que não funciona direito e propaganda do Spotify. Propaganda do Spotify é o nojo. Não, o meu sobrou bastante coisa, hein, cara. Então, deixar pra próxima. Guarda aí, vai ter, certo que vai. Guarda aí, guarda pra parte 4 aí. Você não vai acabar nunca, podcast vitalício. Podcast não tem fim. Thiago, tem mais alguma coisa a acrescentar aí? Cara, tem algumas aqui que é ter gente que ter vizinho com o mesmo nome que o seu. Porque aí quando chamam no portão, você nunca sabe se estão te chamando ou não. O carteiro, que às vezes ele bate uma palma e não espera ninguém sair e vaza. Não. Esse é o carteiro, filho da puta, não me engano. Puta, eu tinha marcado. Eu tinha marcado correndo, chega também, cara, o mundo da sua casa, bate palma e sai. Sim, quando você tá esperando o cara te entregar alguma coisa. Foda isso, cara. Agora melhorou um pouco, a galera tava reclamando, mas teve uma época que tava foda, cara. Você fala, pô, tô aqui passando um fax, o cara não espera pra me entregar a carta. Pior é aqueles, né, que tipo, bota que não tinha ninguém em casa e eles nem foram no endereço também. Sim. Isso acontece também. Ausente. Thiago, faz o teu serviço aí, cara, já que o pessoal te encontra. Ah, cola lá no altivars.wordpress.com. Inclusive o nosso último podcast foi sobre coisas que irritam. É um assunto infinito, cara. É um assunto infinito. E é isso aí, cara. Valeu pelo convite aí, é nóis. Pô, obrigado pela participação aí, cara. Desculpa, cara, entrou. Eu falei pro Thiago da outra vez que ele participou, cara, pode meter os pés aí e interromper todo mundo. Evandro, só um momento. Entrou uma luz vermelha aqui pela janela fluxo aqui do meu lado, cara. Tô ouvindo uma voz, um tal de Atrocitus, tá? Querendo que eu entre com uma galera aí. É spam, Vini. Lixo de bloco. É spam da tropa vermelha. Então, não, galera. Mas não é do computador, cara. Na minha janela, no mundo real. Ah, tá. Não, se você clicar, você vai ver. Se você escolher o seu celular, não tem o número 1 milhão. Retire o seu play. cai uns balão, né? De você foi o milésimo. Você foi o milésimo lanterna vermelha dessa. Eu acho os lanterna vermelha mais legal, cara. Acho que assim, cara, não é um podcast de lanterna vermelha, cara. Chega. Chega. O protetor do seu setor vai odiar esse site. Curte as coisas tudo aí, entra no nosso Facebook, entra aqui no Discord pra ficar mandando merda com a gente aqui. E vão a merda, que tá todo mundo puto. Ah, hoje. Vamos tomar no cu, cara. Vamos dormir, velho. A gente não devia nem ter gravado. Porra, hoje. Eu tô até doente, cara, tô gravando aí, vamos ver. Ah, tem que trabalhar amanhã. Ah, uma coisa que irrita o Godoka é gente que busca consulta na vida pessoal dele. O cara tá tipo. Tá tipo numa festa. Você é médico? Ah, eu tava com um negócio aqui nas costas, que não sei o que, não sei o que lá. Uhum. Eu resolvi o meu aqui, cara, tô em adipirona e nem precisei consultar o Godoka, cara. Já aprendi. É isso aí, galera. Abraço. Até semana que vem. Abraço. Falou. Adeus. Nossa, esses dias me ligaram, tipo assim, nossa, não tem plantonista de sábado e tal, será que não tem como você vir aqui dar o plantão? Olha, eu tô num churrasco, eu não sei nem como que eu consegui atender o celular. Eu tô num nível assim que... Eu tô, exatamente, ó, não vai rolar.